Projeto X Podcast. Menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast e dessa vez nós vamos falar um pouco das coisas de casa, que a gente fala muito pouco, mas que tem muita coisa interessante que a gente precisa dar um devido destaque. É tipo aspirador de pó, pano de passar lustramóveis. Eu vi essa piada vindo de longe. O de semana passada foi sobre comida e esse vai ser um cast de como limpar a sua casa, coisa que vocês também deveriam aprender. Enfim, não. O nosso tema de hoje são obras de ficção, de cultura pop produzidas no Brasil, que tem uma produção muito legal, mas que muitas vezes fica meio invisibilizada. Eu sou a Adri e meu sonho continua sendo participar de um Super Sentai. Porra. Sim, faz sentido nesse cast. No Brasil. Ia ser meio louco, já pensou? Diferente. Ô, cabeça, podia ser que nem aquele outro Super Sentai, que é o Super Sentai com baixo orçamento. Ah. Onde os Super Sentais não têm dinheiro pra comprar o Megazord. Sim, no Brasil, com a crise, eu acho que é uma boa ideia. Imagina, tipo, uma cena assim. Ah, você ligou o alarme do Super Sentai? Não. Puta, roubaram. Onde será que tá? Eu sou o Jim e vamos comer Caetano. Vamos degustá-lo. Jesus. Profundo. Quem entende um pouquinho de história da arte entendeu. Ou seja, quase ninguém. Eu só achei ofensivo, hein? Obrigado pela parte que nos toca. Aqui é o cabeça. E como o Jim usou uma música, eu também usarei. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão, arte e meme, né? Que é o que a gente... É pra isso que estamos aqui. Ok. Manda mais que tapou. E hoje nós temos dois convidados muito especiais que já participaram de outros casts nossos e que estão aqui de volta pra contribuir pra nossa conversa com as suas opiniões. Por favor, meninos, se apresentem. Meu nome é Keliano Lopes e eu tenho um canal, 365 Índices Tem Que Jogar, falo sobre jogo independente. E se tem alguma coisa que a gente sabe fazer de melhor, é rir da nossa própria desgraça. Com certeza. Caraca, com o melhor do Brasil são os brasileiros. E aí, galera, beleza? Aqui é o Bruno, do Renegados Cast, e o Brasil é o melhor país da internet. Cara. Porra. Olha, tem gente que pede pra discordar, mas eles não sabem de nada, de fato, somos os melhores. Surgiu justamente porque nós falamos aqui de muita produção estrangeira, nós falamos muito sobre filmes, sobre livros, sobre quadrinhos, sobre animações, e a gente não fala muito do que tem de produção nacional, mas também o que tem de produção nacional muitas vezes passa batido pro maior público. Hoje em dia, o que a gente mais vê de cultura brasileira, mais mainstream, por assim dizer, são formatos de TV, por exemplo, são as novelas, são algumas séries, são até alguns reality shows que meio importados, mas as versões brasileiras ganham lá o seu destaque. Vulgo Masterchef, que ninguém fala de outra coisa na terça-feira, né? Todo mundo se acha cozinheiro, mas não sabe fazer um miojo direito, mas tudo bem, deixa pra lá. Ó, a gente pode ter importado o formato de reality show, mas só aqui a gente tem o Kleber Bambam. Exatamente. Nossa. Outra coisa, porque a gente também tem os reality shows que são levados a sério por quem produz, que, por exemplo, seria um reality show da Rede Globo, por exemplo. E a gente tem reality show tipo A Fazenda, onde você consegue extrair lá de dentro uma quantidade de material útil à nossa procrastinação muito grande, como diversos memes, diversas piadas e frases de efeito, né? E que geram, por exemplo, alguns casos curiosos, como é o caso de Inês Brasil, essa figura lendária, mitológica brasileira, que eu não conseguiria explicar pra alguém de fora, por exemplo. Eu não consigo explicar nem pra alguém de dentro, cara. Você vai querer explicar pra alguém de fora. Você não consegue explicar pra minha família. Realmente, de fato, eu não consigo explicar. Você tem que ter vivido. Ah, mas seguindo, querendo ou não, muitos formatos que são mais famosos, assim, que são mais conhecidos, mais estabelecidos, acabam não sendo muito o que a gente mais busca. Por exemplo, as novelas. Nós temos um cast de novela, tem uma galera noveleira aqui, mas não são todos os públicos que se interessam. A música também tem isso, gêneros musicais. Ah, não, mas a Idri, isso aí é tudo, né? Sim. Isso é com tudo, e não é só aqui no Brasil. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Sim, claro. Mas teoricamente, o público nerd não gosta de novela, digamos assim, né? Mas, na teoria. Entenda que, por exemplo, de um filme blockbuster norte-americano tem uma aceitação e uma movimentação muito maior do que um filme do Leandro Hassum, que ele copia o Jim Carrey no Brasil. Entendeu? Nem a minha família quer ver, pra você ter uma ideia. Então, assim. Porque ele é ruim também, né? Leandro Hassum? Não, mas eu tô falando assim, em tese, daquilo que é o que tem mais budget de uma. O mais próximo de um blockbuster dentro da cinegrafia brasileira é um filme da Globo Filme. Além disso, também, essa produção audiovisual, principalmente de filmes e de programas de TV, ela tem uma pegada mais realista. A produção de literatura e de ficção de fantasia no geral, ela não é tão grande. E querendo ou não, a maior parte das coisas que a gente fala é justamente de ficção de fantasia. A gente fala muito sobre magias e super-heróis e coisas assim. Eu só queria lembrar você do Beijo do Vampiro. Exceção, não regra. Infelizmente, poxa, teve... Tem, não, que isso, a gente tem Os Mutantes da Record. Os Mutantes é melhor que o terceiro filme do X-Men. Além disso, a qualidade da produção tem melhorado bastante. Você vê roteiros mais bem estruturados, aspectos técnicos da produção mesmo estão melhorando cada vez mais, mas a questão da temática, às vezes, é uma barreira. Dou como exemplo as séries que a Globo produz, as minisséries. Tem umas muito boas. São muito bem produzidas, mas o tema delas não me atrai muito. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar alguma das mais recentes, se vocês assistiram, se vocês gostam. Eu vi aquela do Bruno Galhaço, que ele era psicopata. Dupla Identidade, que era uma série de investigação, onde o personagem era um psicopata, que era interpretado pelo Bruno Galhaço, e assim, a produção era excelente. Era muito bom mesmo. Assim, é que essa questão de produção também é porque a gente vive num tempo onde a gente tem mais acesso, né, às paradas. Então, tipo, pra Globo comprar uma puta câmera, uns putas equipamentos fodas pra produzir, hoje é muito mais tranquilo. Agora a temática já vem do que é estabelecido aí, né, do que já vem se produzindo desde sempre. Exatamente. É que assim, eu tenho até uma teoria aqui, baseada um pouquinho em história, mas depois é em puro achismo, como tudo na internet, né? Que assim... Estamos na era disso. É, então, uma coisa legal da cultura brasileira mais atual é que assim, teve uma época aí, eu não sei exatamente o ano, que começou um movimento artístico, que foi a antropofagia. Semana de Arte Moderna, não sei. Que aí, que a ideia básica era o seguinte, bem, a gente é um país novo, né? Isso já faz alguns aninhos, né? Bastante. Que ele se baseia em quê? Vamos pegar tudo de fora que nos interessa, absorver e fazer ficar com a nossa cara. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo, cara. E era isso, no movimento artístico. Se você for ver hoje em dia, isso tem repercussões até hoje. Só que qual que é o problema? Eles fizeram isso naquela época e depois pararam. É por isso que você tem as mesmices. Porque várias coisas surgiram naquela época. Essas novelas surgiram naquela época, do jeito que era, e manteve a mesma estrutura, porque dá certo, entendeu? E por aí vai. É, mas tipo, falando de novela, a gente sempre vai acabar caindo no fator Globo, tá? Não adianta, é o que os caras sabem fazer, o SBT não produz, não adianta. Eu, inclusive, nem vou me delongar muito com novela mesmo, porque parece até que vocês iam puxar um assunto de novela. É, mas depois disso eu queria só fazer um comentário de três séries, né, cara? Porque a gente, a galera acaba esquecendo um pouco de outros lugares que podem vir esse tipo de conteúdo, né? Tipo, igual, eu tenho um canal sobre jogo independente, então eu acabo conhecendo muito jogo que muitas vezes passa batido, sabe? É a mesma coisa com tudo. Sim. Com cinema, série. E porque você escava. Assim, você faz um trabalho de seleção e de busca. É, de garimpar, né? Garimpar, é. Exatamente. E assim, não chega pra você de graça, né? Você tem todo um processo e você tem que se mover. É uma ação positiva sua pra chegar naquele tipo de material que tem a qualidade e o estilo que você busca. É, mas basicamente, cara, em todo tipo de mídia, em todo lugar do mundo, independente da cultura, por exemplo, se a gente fosse falar em cultura americana, né? Séries americanas ou gringas em geral que a gente assiste. Pô, aí você começa, The Walking Dead, as coisas que pegam o grande público. Aí vem as coisas que é totalmente de segunda divisão ali pro público brasileiro, pelo menos. Sei lá, Orange is the New Black, sabe? Então, querendo ou não, sempre, em qualquer meio que você vai procurar, você vai ter que dar uma garimpada, cara. Senão você só vai pegar o arroz e feijão de qualquer mídia que você vai consumir. Na verdade, eu acho que o Orange is the New Black ainda é uma série B. Com certeza tem umas coisas aí que, mano, mesmo que a gente procurasse, a gente não ia achar. Por exemplo, eu lembro de um seriado inglês que eu tenho certeza que eu não achei pra baixar. Eu ouvi falar dele, eu sempre quis ver. Que é um seriado inglês de zumbis, que a premissa é, tá um grupo de gente num Big Brother da vida lá da Inglaterra, rola o apocalipse zumbi e depois de um tempo eles saem e tá na merda. Eles não sabem o que aconteceu, eles estavam isolados no Big Brother. Eu nunca ouvi falar. Esse eu acho que deve ser o lá. O nome é Dead Set, salvo engano, é uma série de 2008. uma minissérie, na verdade, ela é pequena. Acho que é essa que você tá falando. Vocês já ouviram falar sobre a 3%? Eu vi, cara. Uhum. Não, eu vi. Pois é. Ela é uma série que tá no YouTube de graça. São 3 episódios. É só o piloto, né? Vamos dizer assim, um piloto dividido em 3 episódios. E a Netflix vai fazer uma série, cara. Com o mesmo diretor, a mesma galera, vão fazer uma série pela Netflix. É, foi anunciada como a primeira produção do Netflix brasileira, né? É 100% brasileiro. Ah, sim. Não, mas o Netflix é sensacional, né? Porra, eles fazem séries em todos os países, foda-se. Inclusive, tipo assim, se forçar a pegada, o que eu acho que tem que ser forçada mesmo, Narcos é uma série brasileira, cara. Sim. Eu não falo sobre o Brasil. Plomo ou placa. Mas tipo, o protagonista é um ator brasileiro. Exatamente. E o diretor, que é o Padilha, núcleo brasileiro no principal cargo ali, cara. O núcleo brasileiro que é na direção, que é o José Padilha, que é um puta cara autoral, sabe? Sim. Que ele tem a assinatura dele fortíssima ali, e ele deixa a assinatura até no Robocop que ele fez, você tem, você vê a assinatura dele, sabe? Que é um filme mega americanizão, blockbuster, você tem a assinatura do cara. É um cara com um nome mega forte aí, querendo ou não, Narcos é meio, se forçar a pegada, dá pra falar que é brasileiro. É, eu acho que o Narcos, ele é mais um teste, é um test drive pra ver se rola. Vamos testar o pessoal aqui do Brasil antes de fazer alguma coisa, sabe? É. E eu acho que a gente demorou ainda pra ter esse tipo de resposta, vamos colocar assim, dessa, aspas, exportação do diretor pro mainstream, por exemplo, se a gente comparar com, não é o mesmo exemplo, mas pega o exemplo do México, por exemplo, onde a gente tem a Trindade do Iñárritu, do Afonso Cuarón e do maluco lá, Del Toro, que são diretores que, né, faziam produções dentro do México e saíram pro mainstream ao ponto de hoje, assim, serem ganhadores de Oscars e serem reconhecidos independente aí de ser uma produção mexicana ou de ser uma produção americana para o grande público com o budget para fazer limitado. A gente tá agora, eu acho que o primeiro passo foi o Padilha, principalmente com o Robocop, que discutindo aí, apesar de milhares de discussões, se é um bom filme ou não, se é uma boa releitura ou não, é um passo importante pra ele se firmar e pra mostrar que, pô, peraí, então a gente consegue fazer, assim, a gente consegue fazer coisas nesse nível. Você sabe que o Afonso Poyart do Dois Coelhos já tá fazendo produção lá também, né? Ah, é verdade, eu tinha visto uma notícia. Ele dirigiu um filme com Anthony Hopkins, cara. É, eu vi. Eu cheguei a ler uma matéria sobre isso. Fizeram uma entrevista com Anthony Hopkins perguntando pra ele o que ele tinha achado e tal. Você lembra o nome do filme, ô Bruno? Puta, é alguma coisa de um crime, se eu não me engano, vestígios de um crime, algo nessa linha. Eu sei que o Anthony Hopkins, ele é tipo um vidente no filme, assim, e a polícia usa ele pra desvendar uns crimes lá, uma parada assim. Uhum. E vai sair aquele filme, acho que é do José Aldo? Sim, o É Mais Forte Que o Mundo, a história de José Aldo. Isso mesmo, e ele na direção também. Isso aí você já vê que a produção americana ali e tal, você já vê uma pegada diferente ali no filme. É, assim, você pode, assim, é o, como que chama, o é o Rock Balboa, do ponto de vista de estrutura e do tipo de dramaticidade que ele quer dar, da nossa realidade. Em forma de, claro, um filme aí que tem um peso biográfico, mas ainda assim tem toda a dramaticidade, toda, vamos colocar assim, a qualidade de estrutura que a gente tá acostumado a ver. Isso, cada vez mais, tá sendo reconhecido aqui, que eu acho que é o mais importante, né? Porque o problema é esse cara fazer um bom trabalho e não ter o reconhecimento, que daí ele não consegue adiante, né? Se ele não tem o bom feedback, se ele não tem o destaque merecido pelo bom trabalho, você mata o cara. E aí a gente vai voltar para o que eu falei aqui, a produção Leandro Hassum copiando o filme do Jim Carrey, sabe? Porque funciona melhor do que a gente realmente tentar fazer algo diferente ou, né, tentar se destacar de uma outra forma. Ah, mas raramente a gente vai ver a mídia mainstream dar apoio aí. Esse filme Leandro Hassum é provavelmente a Globo Filmes e você tem o apoio da maior... produtora de mídia do país. Do olha os patrocínios que estão em cima. Cara, eu vi uma série bem interessante na Netflix recente, que é Contos de Edgar, o nome. Já ouviram falar? Não. De nome, sim. Contos de Edgar, esse nome não é estranho. Contos de Edgar. Então, ele é uma série brasileira que são adaptações abrasileiradas dos contos do Edgar Allan Poe, sabe? Que é uma pegada gótica. A Fox exibiu há uns anos atrás. Pois é, chegou no Netflix. Foi produzida pelo Fernando Meirelles. Sim. Tipo assim, o primeiro episódio, ele não é tão bom. Mas alguns são muito bons, cara. Igual a adaptação do melhor conto do Edgar Allan Poe lá, que é o da Máscara Rubra. É um puta conto foda que eles adaptam bem ao cenário brasileiro e fala sobre abuso. É do cacete, cara. E essa parada não vai vir pra mídia grande tão cedo, sabe? Mas a gente tem criações muito boas, cara. A gente falou sobre adaptação de conteúdo externo adaptado aos nossos costumes, né? É uma boa síntese essa parada do conto do Edgar, né? Que se pega ali os contos do Edgar Allan Poe e coloca ele na situação do brasileiro brasileiro, sabe? De um jeito que ele entenda e consegue manter aquele climão, assim, gótico. É bem legal, cara. Uma outra série recente da Globo, Ligações Perigosas, também. Ela pegou uma história que já teve várias outras adaptações e apesar de ela ter mantido clima, a cara da história original, em locações e tudo mais, mas ainda assim, transpôs ela. Deu uma brasileirada que, assim, apesar de ter sido bem mais sutil do que o conto de Edgar, ela também estava presente lá, usando todas essas novas possibilidades que as produções mais recentes da Globo têm trazido. Então, assim, eles conseguiram fazer uma série que, mesmo mantendo vários dos seus elementos, ainda deixou uma coisa genuína, assim, deixou uma coisa bem feita, mas você consegue reconhecer que não foi simplesmente pegar uma coisa estrangeira e dar uma maquiada, não. Eles conseguiram tornar essa série palatável. Conseguiram, mesmo mantendo os elementos estrangeiros dela, ela é uma série com a qual o público brasileiro vai se identificar, não vai ver aquilo como externo, não vai ver aquilo como estranho, vai conseguir se identificar bem com aquilo, se envolver bem com aquela história e reconhecer bem aquela história, sentir que ela é uma coisa familiar. Talvez acessível. Isso, ok, isso. Mas a pergunta é, isso se encaixaria numa produção brasileira? Sim, geração de conteúdo? Porque, de certa forma, eles pegaram uma base e mudaram, né, eles... Assim como toda a ficção, não acho. Não, a pegada é diferente, né? Tipo, a pegada, nesse caso específico, é bem diferente. Sim, mas... Quer ver? Botar um exemplo um pouco mais fácil. Por exemplo, esses dias eu vi no YouTube o musical da Avenida Q. Vocês conhecem, não? Não. É um musical da Broadway, só que fizeram a versão brasileira, com as músicas em português, estando em português, lá, lá, lá, lá. Isso se encaixaria numa produção brasileira? Não, eu particularmente... É que assim, esse caso, você pega exatamente o que existia lá fora e só dubla. Só traduz. Ou troca os atores. Mas assim, toda a estruturação é a mesma, é ela importada. Ou seja, quando você vai ver qualquer musical da Broadway aqui no Brasil, você pega exatamente o mesmo musical lá de fora, só que com, né, os atores brasileiros e as músicas traduzidas. Aí eu entendo o seu ponto de dizer que não. Agora, uma coisa é você pegar um conteúdo, uma história, um livro, um conto, e aí você reescreve, redirige, recria ele para um outro contexto. E aí você acrescenta, sim, elementos do próprio diretor ou elementos da cultura brasileira, e aí eu acho que você consegue, sim, chamar de conteúdo, vai, nacional, porque ele foi produzido quase na sua integralidade aqui. Talvez não a concepção original da temática ou do background, mas assim, toda a produção, toda a adaptação, toda a reinserção dentro da nossa cultura foi feita pra cá. Sim. O resto, sim, tudo é nosso, então com exatamente certeza é tipo 90% 10, sabe? Sim. Baguncei a divisão, esparramei, peguei sua opinião, um, dois, pisei. Se der palpitação, não dá nada, conta até três. Negrita, bela, caia, cala, que samba no bim. Se quiser conferir, vem cá pra ver se... Saindo um pouco desse assunto e entrando numa que ainda é um pouquinho polêmico. Mas enquanto nós estávamos na nossa discussão muito filosófica sobre memes, eu falei que às vezes não é que o brasileiro é bem humorado, o brasileiro é apenas muito cínico. Isso é verdade. Somos extremamente cínicos, vamos aceitar esse fato. E a gente sabe que, infelizmente, a nossa cultura também é permeada por um complexo de vira-latas que não tem cura. Não é difícil você conversar com uma pessoa e ela já dizer pra você que o que é produzido do Brasil é uma bosta, entre outros termos igualmente educados. Achar que só porque é produzido aqui não é bom o bastante. Achar que por uma coisa estrangeira vai ser sempre melhor, vai ser sempre mais bem feita, vai ser sempre mais interessante, vai ser mais rica. Vocês sabem dizer por que isso acontece? Vocês têm alguma ideia de por que isso acontece? Eu acho que isso tem muito mais a ver, por exemplo, com a nossa posição de importador de cultura, principalmente cultura norte-americana, como a maioria do mundo. Temos isso como o padrão de qualidade, ou seja, filmes, nós sabemos que a maioria dos filmes são os filmes norte-americanos. Os livros, as histórias, não norte-americanos especificamente, mas histórias importadas. E aí, talvez a maioria das pessoas não tenha acesso, como o Kiliano falou, por uma necessidade muitas vezes de você ter que garimpar pra achar algumas coisas que te agradam, porque você tem muito menos produção aqui. Então a produção pra você achar algo é um pouco mais complicado do que lá, onde você tem uma demanda maior. E aí, por uma amostragem talvez infeliz, você acaba tendo a ideia de que lá fora, esse é o padrão, aqui dentro a gente não tem nada parecido, mas não porque não exista, mas sim porque ou falta visibilidade, ou porque você não sou soube garimpar, e eu imagino que isso foi sendo repetido ao longo do tempo, aí sim, por uma série de problemas de sonho, de ver o lá de fora como sendo países com uma estrutura melhor, ou com um tipo de condições de vida melhores, e aí você acaba somando esses fatores que vão além só da concepção do que é bom e o que é ruim do ponto de vista de um produto cultural. cultural, e aí você mistura, claro, um pouco de sentimento político, um pouco da sua própria indignação com relação a N e outros fatores, e eu acho que tem um pouco a ver sobre isso. Então, mas é tipo assim, você fala isso há quanto tempo? Porque, mano, até pouco tempo atrás... Muito tempo. Tipo, 40 anos atrás, quantas bandas fortes não tinham aqui de música? E hoje em dia você tem funk. Mas aí que tá... Entendeu? Bom, mas aí... Ó, mas a questão é, a gente sabe de bandas fortes, mas a verdade é que, se a gente for pensar em termos de rentabilidade, as músicas bregas e cafonas sempre foram mais lucrativas, mesmo nessa época em que a gente vê bandas que a gente considera hoje tão extraordinárias. Meu professor de áudio tava contando que um dos maiores vendedores de disco da história do Brasil é o Amado Batista. Tipo, isso desde a década de 70. Esses gêneros são os que vendem mais. Hoje em dia, não se trata mais de vender mais disco, mas sim de projetar nas rádios e tudo mais, mas a base é a mesma. Você sabe que aquilo dá dinheiro, então você vai investir naquilo porque vai ter certeza que aquilo vai voltar. E são geralmente estilos que a gente pode não gostar, mas é o que o mercado demanda, entendeu? Então, assim, não é... A gente tem essa tendência porque o mercado demanda coisas que nós consideramos inferiores e que elas estão muito mais expostas pra gente. Aí a gente acha que tudo que é produzido é um lixo. E também entra a questão do preconceito. Querendo ou não, muita coisa a gente acha que é ruim porque nós não somos o público-alvo dela. Não foi uma coisa feita pro nosso paladar. A gente não vai apreciar. Nós não somos o público padrão. A gente que tá aqui nesse cast não é o público padrão. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Sim, é muito raro alguém gostar de funk se não for da favela, das comunidades, por exemplo. Eu acho que a gente erra um pouco em relação à música, coisa que, por exemplo, a gente não faz em outras mídias. Eu vou explicar, por exemplo. Você não vê, por exemplo, uma pessoa falando que, ah, o filme do Mercenários é ruim porque, por exemplo, a gente tem Poderoso Chefão. É uma comparação idiota fazer, porque são filmes totalmente diferentes. Como, por exemplo, a gente hoje tá saindo no videogame dessa concepção de avaliar jogos fazendo comparativos entre jogos que têm propostas e temáticas e tamanhos totalmente diferentes. Na música, a gente ainda faz essa comparação. Do tipo, ai, o funk é uma merda porque nós temos, por exemplo, Mozart. Mas não, sabe quando essa comparação não é pra ser feita? Começa, a gente não começa podendo fazer essa comparação. Exatamente. Porque são coisas totalmente diferentes. Você quer comparar música clássica com música clássica? Ok, a gente parte de um ponto. Você quer comparar dentro do funk as subdivisões e o que cada um produz? Eu acho que é ok. Agora, quando você compara duas coisas que são totalmente opostas no sentido de proposta e de público-alvo, você acaba entrando numa falácia que, como eu falei, por exemplo, no cinema a gente não repete ela, ou quem repete a gente nem leva a sério, porque não faz sentido. E aí você entra nesse lance da síndrome de vira-lata e tal, de não gostar da própria produção, e a gente fala tão mal de... O funk é um ótimo exemplo, né? Porque a gente fala tão mal de funk, e eu vi uma matéria um tempo atrás que o Paul McCartney tava aqui no Brasil e ele tava indo atrás de coisas de funk pra inspirar um novo material que ele queria produzir coisa nova, e o funk é uma parada diferente, que eles veem como algo exótico, então ele tava atrás de referências no funk, saca? Sim. Não, mas cara, é uma coisa, a minha comparação foi, quando eu falei ali atrás, foi, antigamente tinha aquelas músicas, e hoje em dia a gente tem músicas que os próprios cantores não se dão nem ao trabalho de falar certo. Eles misturam plural e singular e como foda-se, sabe? Mas é a estrutura. É a estrutura. Não, depende da banda que você tá falando. E a gente também tem que levar em conta. Independente de ser estrutura, cara. A gente não pode ser elitista também. A gente não pode ser elitista. Quantos músicos... Quantas bandas americanas não fazem isso? O inglês é cheio desse tipo de abreviações. Exatamente, os caras falam um monte. Ouve Eminem. Ouve Eminem. Você vai ouvir o Eminem, ele faz, ele tem você pode chamar de concessões artísticas, liberdade poética, pra mexer com a língua inglesa pra ela encaixar dentro da realidade que ele tá representando. Pode ser que pra você não funcione porque não tá dentro da norma culta. Ok, mas até aí dizer que isso é se legitimar a partir disso é elitista. Artisticamente, eu acho. Artisticamente inferior, não concordo. Assim, você quer ter uma crítica com relação a como isso está sendo exposto e ao comprometimento do produtor de conteúdo em relação àquilo que ele está passando para frente como mensagem. Ok, isso é uma discussão e eu acho totalmente válido. Problematizar o funk, dá para problematizar até amanhã, até o lance também da putaria, por exemplo, e tudo mais. Dá eu, pra... eu acho putaria o menor dos problemas, eu tenho minha birra com funk de ostentação. Então, é que tá. O meu problema não é que exista funk. Eu pergunto, por quê? Cadê aqueles músicos novos que seguem os outros estilos do Brasil, entendeu? É esse o meu problema. Eles existem. Aí tá, eles estão lá. Eles estão aí. E aí entra a questão de mercado. Então, aí entra a questão de mercado. Querendo ou não, vai ter investimento no que eles sabem que vai vender. Vai ter investimento naquilo que eles sabem que vai fazer um puta sucesso, que vai gerar um monte de view, que vai gerar dinheiro rápido pra eles. A indústria fonográfica é assim, a indústria fonográfica é escrotona desse jeito, entendeu? Se a gente procurar, tem muita banda saindo agora, produzindo coisas fantásticas. Só que não tem visibilidade. A questão não é que não tá sendo produzido, é que não tem visibilidade. E é essa crítica que eu acho que a gente deveria fazer, e que eu imagino que vai ser uma crítica que a gente vai repetir o cast inteiro. Tem muita obra muito boa, muito maneira, muito inovadora, quebrando muita coisa, que não tem visibilidade nenhuma, porque não tem interesse do mercado investir. E é por isso que eu pontuo que o que você falou lá atrás, no começo, né, que o porquê, né, a grande pergunta que levou a gente a essa discussão toda foi por que que a gente tem essa síndrome de vira-lata. Eu acho que dentro de vários e vários motivos pra chegar nisso, um dos grandes motivos é justamente isso. É a mídia, sabe? A forma que as coisas são expostas é apresentada de uma forma que às vezes não agrada a gente. E a gente cresce com essa ideia de que não é legal, né? Mas se você for garimpar aí, você vai achar muita coisa foda. Eu vou dar um exemplo. Você fala às vezes que não... onde estão essas bandas e tal? Eu entendo que, assim, realmente é difícil, mas gostando você ouvinte do programa ou do canal, não. Mas, por exemplo, se você pega o programa Superstar da Globo, que é um programa o quê? Ele é basicamente The Voice de bandas. Cara, tem banda ali de tudo, mas de tudo mesmo, assim, desde banda que é formada só por músicos africanos que moram no Brasil, que mal falam português e estão trazendo o ritmo deles pra cá, desde bandas de funk, a bandas de rock, bandas de blues, bandas de jazz, bandas de folk, de MPB, e são caras que você, na maioria das vezes, não conhece. Por quê? Como a gente falou, questão de a gente tem uma... toda essa questão de daquilo que é rentável, aquilo que tá na mídia. Hoje a gente ainda tem um fator de melhora nisso, que é a internet, por exemplo. A internet ajuda. Quantas bandas eu conheci por causa da internet? Ou quantos jogos, ou quantos filmes, quantas séries, quantos livros você conhece? Não porque isso vai estar na propaganda, isso vai estar numa revista, isso vai estar no outdoor, mas não, porque você tem o boca a boca, entre aspas, da internet, que é um meio que acaba sendo muito mais democrático pra você expor o seu conteúdo, e ele tá sendo muito importante pra esses produtores nacionais que a gente tá falando aqui de diversas áreas terem a sua visibilidade num país com a extensão do Brasil, que é muito fácil a gente falar muitas vezes quando tá numa capital. A gente tem sim um pluralismo cultural muito grande, a gente tem eventos de todos os tipos aqui, pra quem é de São Paulo, por exemplo, você tem, sabe, evento de tudo quanto é tipo, desde ser música clássica até o funk que você não gosta, mas tem, sabe, até passando por rap, MPB, rock. Agora, tem locais onde isso não chega, por N fatores, que a gente vai discutir a questão política de divisão do Estado, sobre Rio, Eixo, São Paulo, todos esses problemas. Então eu acho que a internet, ela vem pra democratizar e ela vem trazendo a possibilidade pra você encontrar essas pessoas. E essas novas... quanto o cara estoura na internet, ele começa a, aí sim ganhar as mídias tradicionais, né? Um exemplo idiota que você pode não gostar, mas vamos parar pra pensar. Dois nomes, do Wesley Safadão, por exemplo, e do maluco do Tá Tranquilo, Tá Favorável. Como que aquilo chegou à extensão que tem? MC Bin Laden. É, obrigado, MC Bin Laden. Só foi por causa da internet. Mas você tem até um exemplo bom aí também de algo que tá com esse cara que surgiu agora no final do ano passado, que é o Lineker. Sim, e que foi pela internet que tá arrebentando, cara. Eu acho que eu descobri a resposta pro nosso problema com esses dois últimos exemplos. Esses caras só deram certo porque eles viraram memes. Cara, pode ser, mas até onde será? Isso é? Não, mas aqui... Eu acho que não. Aqui eu vou dar então um outro exemplo que não virou meme. É só transformar tudo em meme que funciona. Ó, vou dar um outro exemplo que não virou meme, que agora tá ganhando muita visibilidade, culminando agora no Lollapalooza. A Carol com Conká. A Carol é sensacional, gente, meu ela Deus. É do caralho. Sim, ela é do caralho. Ela é boa, não. Ela é fantástica. É, tanto é que assim, ela roubou a cena do jeito que ela pôde. Até chamando a atenção dos gringos tudo do Lollapalooza desse ano. Por causa da internet e que acabou levando pra outros meios, que ela já conseguiu, já... Foi indicada pra VMB, já fez parceria com vários rappers, mas a internet começou tudo isso. Então, assim, não dá pra gente negar que a internet é um espaço democrático nesse sentido, que as pessoas têm uma chance de serem vistas e de projetarem seus trabalhos, mas, querendo ou não, ainda é muito aquém do que as grandes mídias tradicionais fazem. Um exemplo do que a Adri tá falando, por exemplo, uma outra mídia, que é a mídia dos quadrinhos, por exemplo. Por exemplo, você pega o exemplo da Bianca Pinheiro, um quadrinho do Beck, que começou como webcomic, e por conta dessas, assim, de toda essa busca, desse crescimento do público brasileiro procurando materiais nacionais, dando visibilidade, realmente consumindo, ela, sabe, agora ela tá com uma visibilidade muito grande, que vai fazer agora uma, por exemplo, uma MSP, salvo engano, tava vendo uma coisa lá fora, Bruno, não sei se você lembra algo assim. Ela ia publicar algo pra fora, né? Uhum. Então, assim, você vê, alguém que surgiu e poderia, se não fosse a internet, nunca ter aparecido. E é uma produtora de material muito boa, eu adoro o material dela, entendeu? Muita gente adora, realmente é algo que sabe? Muita gente falou, nossa, como a gente não conhecia isso antes e só tá sendo exportado e só tá sendo visto pelo grande público, tá na banca de revista, tá numa comic shop, tá numa Livraria Cultura da Vida, porque ela teve a chance de mostrar o seu trabalho na internet e ele funcionou lá, que é um meio mais democrático. Ela provavelmente, dificilmente seria publicada por uma Panini da vida, por uma Devir da vida. De cara, se ela mandasse, é o exemplo do Vitor Cafadi, com o Valente, que teve o primeiro volume publicado, vai, quase que feito de forma independente, a hora que a Panini viu aquilo, abraçou, e aí ele publicou os outros três pela editora, mas não é um caminho fácil, e aí a internet vem pra aumentar esse espaço, e claro que pra isso tem que ter o público brasileiro começando a olhar um cenário que, principalmente no caso dos quadrinhos, é um cenário que 90% é do super-herói americano, então assim, a gente, em pouquíssimos casos, o consumidor médio de quadrinhos foge disso, mas que tá começando a ver que muitos materiais bons e materiais pra todos os públicos podem ser produzidos aqui, porque antes tinha aquela coisa, ah, quadrinho do Brasil é a tirinha do jornal, por exemplo, né? Sim, ah, é o que o Laerte... Ou aquele faz. Fanzine, assim, bem bambino. Turma da mesmo. Mônica. Isso, é assim. Turma da Mônica, gente. É legal pontuar que, no caso dos quadrinhos no Brasil, tem um fator bem legal também, que é a união que tem a galera do rolê dos quadrinhos, velho. Sim. Porque a Bianca, por exemplo, que cê, é, como você já usou ela de exemplo, né? Assim que ela começou com o Bear, eu lembro que chegou em mim pelo Vitor Cafage, que já tava estourado. Então, assim, é um indicando o outro de uma forma, assim, é um dando assistência pro outro e jogando trampo pro outro, sabe? É uma união muito grande que eles têm, assim, eu noto. É uma comunidade fortíssima, cara, realmente. E, tipo, falando algumas coisas em quadrinho, você conhece a Social Comics? Uhum. Pois é, a iniciativa do Omelete é o serviço de assinatura por... É o Netflix de quadrinho, de pai. De quadrinho, exatamente. Você assina ali em BR, então você tem muito quadrinho brasileiro, cara. Eu li muita coisa brasileira realmente bacana lá. E, cara, não adianta. A gente pode fazer um podcast de 2 horas e meia que vai tocar o coração de 50% do público brasileiro, mas se a galera não votar com o dinheiro, não, não muda o cenário. É isso aí. Sabe? Infelizmente. Então é, você vai num evento de quadrinho, dá uma chance pra galera brasileira, sabe? Você vai só Sim. comprar encadernado da Panini e fala, ah, tá, então em vez de comprar esse encadernado aqui que eu já li, que era no estante, eu vou pegar esse dinheiro e conhecer 5 quadrinhos brasileiros com propostas assim que eu gostar. Sabe? Realmente chuta, cara. Se você comprar ruim, uma parada ruim, faz parte, sabe? A vida é assim, sabe? Lá no meio de uma parada Exato. Assim que ninguém nunca viu, sabe? E muitas vezes você tem a chance até de conversar com a pessoa que criou diretamente, assim, você saber dela a ideia por trás daquilo. Eu não tive a mesma experiência de vocês de ir em grandes eventos, mas mesmo nos eventos menores aqui da minha cidade, tem a pseudo artistela deles com 5 meses, sabe? Mas ainda assim tem aquela galera que às vezes tá vendendo as coisas, é muito legal parar e conversar e ver as obras deles. Às vezes dá pra comprar, às vezes não dá, mas tipo, tentar divulgar. Nossa, mas o fato de você poder ter esse contato e conversar com o cara, falar sobre como foi produzir, fazer Exato. Pergunta, tirar Exato. Dúvida, muda totalmente tua cabeça, assim, sabe? Tipo, total. Pra quem escutou o nosso podcast que a gente lançou, que basicamente fui eu que gravei com o convidado sobre a Comic Con, o Bruno falou uma coisa interessante, que é sobre o FIC, que o FIC é um evento coração, que ele falou, que é um evento totalmente do sentimento, porque é isso, o FIC, por mais que você vá, muitas vezes, porque você quer ver aquele artista internacional, você quer ver aquele desenhista, né, você quer ver uma palestra do Jorge Pérez, por exemplo, cara, ali é onde todo mundo que produz quadrinho e que quer consumir quadrinhos, tá com uma proximidade muito grande, e essa, isso que o Kiliano falou, de você ter, sei lá, você passar e comprar 4 ou 5 materiais que você nunca ouviu falar na sua vida, mas que por algum motivo te interessaram, lá você tem uma experiência muito grande com relação a isso. É, eu conheci ótimos títulos, coisas assim, títulos que eu adoro, inclusive a primeira vez que eu tive contato direto com um dos que hoje produz muita coisa no Brasil, que é o Felipe, é Cagno, acho que é a pronúncia do... É, Cagno, no... que você fala. Cagno, se escreve Cagno. Se escreve Cagno, né? Que eu encontrei ele lá quando ele tava entregando Lost Kids, que foi o primeiro quadrinho que ele fez, o Via Catarse. Depois ele veio com o 321 Fast Comics, agora tá com aquele da Ruiva, né? E assim, materiais excelentes e com propostas diferentes. O 321 ele é uma grande amálgama de vários autores e desenhistas podendo usar sua criatividade com toda a liberdade que quiserem contar dentro daquelas regras de uma página, 3 quadros e 2 personagens. É, na verdade, são 3 quadros, 2 personagens e e uma reviravolta, uma coisa assim. Então, tudo isso, e esse cara só tava lá porque, primeiro, ele teve a sorte, ele conseguiu, né, não vou nem falar sorte, e aí a gente, a sorte parece que o cara não teve mérito, mas assim, ele conseguiu um primeiro trabalho no Catarse, que é uma ferramenta, de novo, de apoio só de quem é o fã, né, assim, o Catarse é o maior exemplo do poder que, vamos colocar assim, o consumidor tem diretamente. Sim. O Catarse é basicamente é você eliminar os intermediários, sabe? Você não precisa de uma editora. E pro público é interessante porque você tá investindo diretamente naquela obra, você tá sendo parte do processo de criação daquela obra. É muito legal você ter esse contato. Eu, inclusive, falei isso também no cast de Indie Games. É, os crowdfundings, eles mudam a relação do público com o produto. Você não é só o consumidor, você é um investidor. Então você, assim, você cria um vínculo com aquilo que é muito diferente e é muito maior. Mas aquele produto acontecer, né, cara? Sim. Sem o seu investimento, aquilo não teria saído do papel. É, o seu nomezinho nos créditos lá, que maneiro. Ver o seu nome nos créditos é uma parada que, meu Deus. Porra. E, tipo, a gente tava falando sobre abordar o autor, né? Eu fui na Comic Con Experience, na última que teve, e de longe, cara, a melhor experiência foi a parte quadrinho independente, assim, de longe, eu achei. O Art de longe Zale, foi a melhor, né, parte do evento. E o que me fez pensar muito sobre o evento, e eu não tinha ido no FIC ainda, e o próximo FIC vai ter, com certeza, eu vou, que é esse contato muito maior, né? Uhum. E eu, que às vezes produzo muita coisa sobre conteúdo independente, acabo conversando com muito autor, cara, não tem preço, sabe? Tipo, então, realmente, quando você for em algum evento, e até mesmo priorizar eventos menores, é bom, tá? É bem melhor. Tanto que na Comic Con eu tentei pegar um autógrafo da Lu Cafage, né? Dos irmãos Cafage, principalmente da Lu, e eram 3 horas de fila. Só que mês, nossa, passado, senhora, eu fui na Bienal do Livro, em Belo Horizonte, entrada R$12, e a Lu Cafage estava quieta, sentada na mesa, e ninguém abordando ela, sabe? Tipo, ela deu palestra e tudo mais, só que o pessoal olha muito menos fanático lá, né? Sim. É, a galera normalmente até... Não vou falar que é um desrespeito ao autor não dar um espaço pra ele, mas ele lá ele é bem menos celebridade. Em eventos menores, um grande autor, ele é bem menos visto como uma celebridade, mais visto como um produtor de conteúdo mesmo. Sim. Então, a Lu Cafage tava lá, conversei com ela, bati foto, peguei autógrafo dela 2 vezes, em 2 livros diferentes. Legal que é nesse evento que você pode bater um papo, né? É, nesse tipo de evento. Agora, Comic Con é gigante, não adianta. Então, é muito legal isso, cara. Então, se você nunca experimentou conteúdo independente, seja quadrinho, seja jogo, alguma coisa assim, é muito legal, cara. Você bater um papo com o autor, você pega o autógrafo, escuta a sinopse, dá uma chance. A gente tava andando pela Bienal do Livro, e a gente conversou com uma moça que tava escrevendo um livro, que resumidamente, a proposta é como se fosse um Harry Potter que se passa no Brasil, sabe? Uhum. E a proposta é muito boa. Eu não lembro exatamente da sinopse, mas pelo que ela me falou lá, é uma cultura meio de gueto, sabe? É uma Armada Escarlate, esse eu tô com a Chama Arma Escarlate, exatamente. Sim, eu acho que é essa. É da Renata Ventura. Não, é. Tenho quase certeza que é. Eu tenho ela no Facebook aqui. É ela mesmo. Renata Ventura, Arma Escarlate. É exatamente esse livro. Ela me falou a sinopse e tal. Eu falei, caramba, cara, isso realmente parece legal. E aí eu falei com ela, pô, eu vou dar um rolê pelo evento e depois eu volto, tá? E compro seu livro, talvez, se sobrar um dinheiro. Aí eu e minha esposa, a gente andou um pouquinho e falou, putz, cara, a gente não volta lá e compra o livro dela, sabe? É, quer saber? Vamos voltar. Aí a gente voltou, tipo, 5 minutos depois e falou, pô, vamos comprar seu livro. É, realmente, às vezes, dá essa chance, tipo, até porque você vai deixar de comprar o livro dela, por exemplo, e vai lá comprar, sei lá, Cornwell, saca? Um bagulho que você pode comprar depois na Submarino, saca? Sim. É, compra no desconto. Você absurdo. Acaba perdendo a oportunidade. A autora tá ali, cara. O Bernard Cornwell não tá lá te ouvindo, sabe? E se tivesse, você não ia conseguir conversar com ele. Porra, nunca. Então vale a pena. Inclusive a Renata é um doce de gente, meu Deus. Vale muito a pena, assim, sabe? Dar a chance pro produtor pequeno de conteúdo. Uma coisa legal também de falar, né, nisso tudo, é que vamos supor que você fez isso pela primeira vez e teve uma experiência ruim. Tem coisas que são ruins. Independentes são ruins, tem coisas que são boas, independentes também, né? Sim, com certeza. Ah, com certeza. Não desanima. É, não é porque você leu uma coisa ruim que tudo é, a primeira impressão que é independente é ruim, né? Exato. É um tipo de erro. Você começou mal, mas acontece. E acho importante pontuar também a diversidade dos títulos, né? Tipo, né, não, às vezes chega pra você determinados títulos. Então, por exemplo, produção independente de quadrinhos no Brasil, Vitor Cafage, Lu, Bianca. Se você parar pra pensar, os traços deles têm uma certa similaridade. Aí você pensa que a produção nacional é tudo nessa pegada. Mas, cara, você tem o Chico. Porra. Tem outros lados. Você tem terror, você tem suspense, você tem romance, você tem de tudo, cara. É só procurar. você guardei o amor que nunca soube dar. O amor que te vivi sem me deixar sentir, sem conseguir provar, sem entregar. Vocês teriam como dizer uma das primeiras obras que te chamou a atenção de vocês? Assim, caramba, tem coisa legal, eu preciso procurar mais, eu preciso olhar mais. Mas aquela que pensa assim, poxa, eu preciso começar a prestar mais atenção. Em qualquer mídia que vocês preferirem. Quadrinhos, jogos, filmes, a mídia que vocês se sentirem mais confortável. Olha, eu sou meio suspeito de falar, se me permite começar aqui, que eu comecei lá com Combo Rangers. Ah, cabia boa. Puta, foi faz muitos anos. Pra você ter ideia, eu tinha o quê? Eu devia ter o quê? Uns 12? Não, eu nem sei quantos anos tinha. Eu tinha menos que 15, pra você ter ideia. Era na época da internet discada. Eu caiu o quadrinho do Combo Rangers no primeiro computador lá de casa e eu ficava lendo. Cara, e era um absurdo que você demorava horas pra baixar um negocinho de 10 KB. E é uma pena que o Combo Rangers é um material que ele sofreu tanto com a época e com distribuição e com N problemas que talvez se tivesse sido hoje ele tivesse... Até hoje eu digo. Não, mas hoje tem um pouco. Mas teria realmente um retorno diferente. Por exemplo, você pega hoje, você teve o retorno dos Combo Rangers, que foi o maior sucesso, isso, né? Sim. Tem não sei quantas páginas. Aí eu comprei o segundo volume. Isso. O cara também fez catarse no segundo volume, tem quase nada a ver. Eu sinto, assim, olhando, só no, na base do achismo, né? Que o retorno do segundo volume foi, tipo, extremamente mais baixo que o primeiro. E o primeiro volume é muito bom, e o segundo também é muito bom. Na verdade, eu acho que nem vai ter um terceiro volume, se passe, se for como eu tô achando. Eles teriam, eles falaram que só ia sair se realmente eles conseguissem a cada volume cumprir as metas de valores, né? Mas, assim, na época ele teve dificuldades que hoje já estão, assim, hoje você já consegue talvez suprir isso de uma maneira um pouco mais fácil, em questão de distribuição, de propaganda, de você... A própria internet, como você falou, entendeu? Era uma coisa totalmente... alienígena pra a grande maioria das pessoas que poderiam consumir quadrinhos. E aí, talvez teve esse, vai, aspas, azar na época. Eu acho que, assim, o meu caso não foi nem de longe a primeira obra que eu experimentei em português. Não foi algo comodinho, apesar de eu ter lido com Burns na época também. Mas eu lembro que o primeiro trabalho que me deixou, assim... Que, assim, quando eu comecei a experimentar ele, eu não sabia que era nacional. E aí, quando eu descobri, foi muito legal e eu gosto deles até hoje. É o Knights of Pen and Paper, da Behold Studios. Muito bom. Que é um... Basicamente, ele é um RPG de mesa pro videogame e pro celular. Eu baixei ele, assim, sem pretensão alguma. Tava numa indicação da Play Store. E, assim, cara, é um... A gente já falou, acho que, provavelmente, dele. Não lembro agora exatamente pros jogos indie. Mas, cara, é um jogo muito bom, assim... Muito bem feito, sabe? Sabia trabalhar muito bem a mecânica e toda a sistemática de brincar com a ideia de você ter um RPG de mesa num videogame e com diversas piadas, uma mecânica que é muito divertida, assim, talvez, assim, de longe uma das melhores. Eu não sou um cara que gosta de jogar no celular. Eu tenho muitas restrições com diversos jogos mobile, com adaptações com jogos que não eram pra ser mobile, com jogos que funcionam mal, com jogos com propaganda, N coisa assim. Mas ele foi um jogo que, pra mim, ele funciona muito bem, porque ele foi bem feito, ele foi bem pensado, né? E a Behold é uma desenvolvedora, um estúdio brasileiro, que teve que, né, assim, como muitos estúdios brasileiros, teve que colocar o seu material, além de em português, em inglês, porque só o consumo dentro do Brasil não é suficiente pra eles. A maioria dos produtores de jogos tem que buscar o mercado externo também, muito por essa questão que a gente falou, da maioria das pessoas dificilmente apoiar, ou realmente correr atrás, ou chegar depois de fazer uma boa garimpagem. É, e também tem aquele lance do jeitinho brasileiro, né? Que sempre arranja um jeito de não pagar pelas paradas. Tem, o cara que baixa o APK, né, no celular, tem um pouco disso. Ó, gente, baixar APK de jogo brasileiro em inferno direto. Direto. É, cara, não seja esse filho da puta, por favor. Ué. Vamos usar o termo... É inferno direto, cara. Independente da sua religião, é... Tendo ela, tendo a sua religião inferno ou não, né, assim. Ela passou a ter. Se a sua religião não tem inferno, parabéns. Você é o responsável por ele existir. Meus parabéns mesmo. Posso falar? Por favor. Claro. Olha, eu vou pro mais óbvio, cara, que quando eu era criança, Turma da Mônica. Sim. Que eu acho que praticamente todo mundo aqui deve ter sido alfabetizada com Turma da Mônica, cara. Sim. E eu achei, inclusive, mega emocionante, assim, ler as graphic novels do Laços e Lições, né, as duas dos irmãos Cafage aí pelo selo MSP, né? Eu gostei bastante do Penadinha. Nossa, do Penadinha é lindo. Eu não li ainda, cara. A do Penadinha é lindo. linda demais. A Laços acabou comigo também. A Laços e a Vida do Penadinho são as minhas favoritas. A Laços, ela, por enquanto, é minha preferida também. Ainda não li a do Penadinho. Então, eu acho que eu vou me resumir aqui a Turma da Mônica mesmo, porque eu não faço a menor ideia de como prosseguir de conteúdo nacional de primeiros, assim, né? Tanto que eu... sabe o outro conteúdo nacional também que também tinha antigamente? Aqueles Power Rangers da Globo, ou era do SBT. Power Rangers da Globo? Qual é que é o nome? Caraca, Cavaleiros do Futuro! Quantos anos vocês têm? Aí. 15? Bons tempos. Porra. Não, eu vou fazer 30 anos, vocês estão malucos. Calma, Kiliano. Calma, Kiliano. Eu vou me cortar aqui, gente. Então, tipo, cara, primeiras coisas que a gente consome é... Pô, também, né? Turma da Mônica. Até a gente, às vezes, não para pra pensar, mas Castelo Rá-Tim-Bum, que é uma produção absurda, não. Tá ligado? TV Cultura em geral, né, cara? Sim, a TV Cultura, de uma forma geral, é uma produção riquíssima, tá ligado? Só que a primeira obra, que já foi um pouco mais velha, que aí eu olhei pro mercado nacional de outra forma, foi com o livro do Spoiler, A Batalha do Apocalipse. No sentido de, tipo assim, putz, eu tenho que dar a chance para autor nacional, saca? Claro. Então, antes, eu já consumia coisa nacional, mas eu não parava pra pensar no assunto. A Batalha do Apocalipse foi a primeira que fez eu pensar no assunto. Então acho que é legal pontuar ela. Mas já consumia muito antes, né? Não, e a gente teve também, eu acho que talvez do Spoiler pra frente, a gente teve um boom da... A gente discutiu um pouco disso dentro do nosso cast sobre o Dragões de do Dracon, que é sobre essa questão da literatura de fantasia nacional, né? Que o Brasil sempre teve muita literatura, mas essa literatura fantástica, ela por muito tempo ela foi meio que esquecida ou não chegava ao grande público e depois do Spoiler e o trabalho do Dracon, principalmente, a gente tá vivendo um boom desses autores. Pra você ter uma noção, esse foi o meu tema de TCC. Olha aí! Olha só! Literatura nacional fantástica, tá fantástica. Ligado? Fantástica. Na verdade, assim, antes do Spoiler, você tem o Vianco, né? Ah, ele era vampiro, né, o André Vianco? É. Quem que fez o vampiro que passa por todos os pontos chaves da história do Brasil? É dele? É, ele tem o Sete, é o vampiro de Osasco, né? Ah, eu acho que eu já li esse. É. Dele ou de ali. Só que até então, o Vianco, ele foi durante um bom tempo o único representante da literatura nacional fantástica, saca? Aí... É, pelo menos dos famosinhos, né? Devia ter um pessoalzinho ali escondido que não fazia sucesso. O pessoal da fanfic, tipo a Adri, que escrevia a fanfic. Resumindo, dá, porque com certeza até antes dele, com certeza tiveram outros. Eu falo assim, que conseguiram alcançar o mainstream mesmo, né? Uhum. Ele era o único durante um tempo, assim, conhecido e tal. E aí, do Spoiler, com certeza. Spoiler em diante, com certeza, nossa, hoje a gente tem vários nomes. É, o que aconteceu com o Spoiler, na verdade, foi que o mercado tava precisando e não sabia que o mercado tava precisando porque não tinha como medir, né? O público não sabia que ele poderia pedir isso daqui, né? A gente nunca cobrou e aí não se cobra, não se faz e porque não se faz, não se cobra e a gente tem um ciclo não, mas o cobrar não é nem tanto, não é tanto assim, quem tem que vir com a ideia inovadora é a empresa. Por exemplo, com o celular. Antes de celular, ninguém ia pensar, eu quero um celular, entendeu? Entendi. Bom, eu comecei com Turma da Mônica, mas a época que eu mais li foi justamente a época em que eu li a série Vagalume e os livros do Pedro Bandeira, os livros dos caras. Nossa, é verdade. Que era tipo... Eu já li isso também. Era uma delícia. Aquelas histórias de aventura, de mistério, de fantasia. Aquilo tinha tudo o que até hoje, claro, em escalas diferentes eu busco nas coisas que eu consumo. E eu lia, assim, durante a minha adolescência eu li muitos livros da série Vagalume. Os livros do Pedro Bandeira no geral, eu li muita coisa dele. Aí mais recentemente, que eu assim, quando eu comecei a me interessar por literatura estrangeira, de fantasia, eu fiquei assim, caramba, será que não tem? Eu leio muitos autores internacionais, mas eu queria alguma coisa desse tipo, mas que fosse produzido aqui. Foi aí que eu li A Batalha do Apocalipse. E foi aí, então, eu pensei, caramba, tem, eu que tô sendo besta, eu que não tô achando. Aí eu comecei a procurar mais, eu comecei a ver um pouco dos jogos também, os primeiros jogos, isso já foi bem mais recente, jogos nacionais, o Dreaming Sarah, o Promasqued, que já falaram, que é muito bom. Então, foi uma coisa, assim, por partes. Outra coisa que ajudou muito também, quando eu comecei os meus primeiros eventos de anime. Eventos pequenos, como eu disse, com áreas pequenas, mas que ainda assim tinha aqueles artistas com aqueles quadrinhos que eu comprei algumas coisas já deles, comprei livro. Inclusive, eu tô devendo um dos livros que eu comprei nesse. Ainda vai se tornar uma matéria pro site, eu só realmente preciso ter tempo de sentar e ler ele. Porque tem coisa muito interessante, coisa muito inovadora, coisas que vão direto naquilo que a gente quer, mas a gente não sabe. Aí quando eu finalmente comecei a chegar em espaços em que essas coisas eram divulgadas, é eu comecei a procurar mais. Tanto é que nos, ultimamente eu só tô conseguindo ir em um evento daqui de Campinas. Então, sempre nesse é o primeiro lugar que eu vou. Que aí eu vejo o que o pessoal tá fazendo. A maior parte dos artistas não vende quadrinho, vende pôster e tudo mais. Mas os que tem essas obras, livros e quadrinhos e afins, eu sempre dou uma olhada, sempre converso, sempre vejo o que os caras têm pra oferecer. Se eu não me engano, a Carolina Munhoz, esposa do Dracon, ela começou nos eventos aí em Campinas. Eu acho que eu lembro dela. Assim, eu lembro do nome dela de algum deles, mas assim, é possível que eu já tenha passado. Eu imagino que eu já tenha, talvez eu tenha até conversado com ela e não lembro, porque a minha memória é bem ruim. Mas assim, é uma das partes que não me decepciona. Aliás, o que me decepciona de verdade é a falta de, até de respeito da produção desse evento em questão com esse pessoal, porque sempre colocam do lado do palco dos youtuberzinhos, que o som é horrível, não tem como a gente conversar direito com o pessoal. Eles estão num espaço muito ruim, muito marginal em relação ao resto do evento, quando poderia ter mais destaque, poderia colocar num lugar melhor, poderia divulgar melhor, poderia chamar mais gente, mas infelizmente a gente sabe que o público-alvo desses eventos não é esse, não é o interesse dos caras. Eles querem chamar youtuberzinho que vai juntar mó galera lá. Mas, pros que tem, viu, a gente ainda consegue achar. Seu youtuberzinho fica fazendo material em vídeo. Que absurdo. Faço mesmo. Se me encher o saco, faço dois. Mas já que a gente entrou no tópico vídeos, né? E vídeos também é uma forma de gerar conteúdo brasileiro, por pior que seja, ou por melhor que seja. Olha o Porta dos Fundos aí. Os caras são gigantes. São gigantes. Tava vendo uma entrevista com, outro dia, não lembro aonde, acho que foi em algum podcast, eu não sei dizer agora, que o cara vira e fala, não, a gente parou pra pensar, você já parou pra pensar que eles são os caras que mais fizeram curtas, né, provavelmente, na história do Brasil? Fora que eles também, a partir daí, eles chegaram em outras mídias, né? O programa deles na Fox, vai ter um filme que vai entrar em cartaz logo. Então, assim, é justamente isso que a gente observa, que... De novo, sem o poder da maravilhosa internet que veio pra ficar, eles não teriam, provavelmente, nunca a oportunidade de colocar esse conteúdo em qualquer outra emissora aqui, ou qualquer outro meio que divulgue material de comédia no Brasil. Isso é verdade. Não, um piloto deles jamais seria no final em lugar ao... Não, imagina. Nem o Silvio Santos provavelmente apoiaria e colocaria. Olha que o Silvio Santos é bem aberto alguma... Ele apoiou o Chaves, cara. Ele apoiou o Chaves. Não, na verdade, ele olhar pra gente, tem chave, né? Não dá pra competir. Provavelmente ele falaria algo nesse... Não, mas o que me leva à conclusão é que, na verdade, o problema não é a falta de coisas que o brasileiro consegue e pode fazer. Porque qualidade, pessoal, a gente tem pra fazer. Claro, claro. Sim, total. Claro. Total, pô. Tanta coisa boa, tanta coisa legal. Até novela, mesmo que você não goste de novela, não pode negar que brasileiro sabe fazer novela. Não, com certeza. Exporta, né? Compara com as mexicanas. O brasileiro consegue. Olha só, enquanto os Estados Unidos tem seriados que é uma vez por semana, a gente tem uma produção insana de novela diária. Todo dia tem episódio novo. É tipo comparar o quadrinho mensal norte-americano com o mangaká, que faz um capítulo por semana, vai pro hospital e, né? Cara, como? Na faculdade, o professor levantava a questão também da novela, no sentido que, diferente das séries americanas, a novela ela consegue ser maleável. Então, tipo assim, se um público... Repara que um público começou a gostar de um personagem que nem tinha tanto destaque, do nada ele começa a ter. Ou às vezes, sim, quando descobrem o final, eles mudam o final. É totalmente adaptável de acordo com o que o público quer na hora que ele quer. É, tá fazendo sucesso, aumenta, faz mais 500 episódios. Se tá ruim, curta, né? Corta episódio, acelera a trama. E esse tipo de produção dessa forma, aberta, assim, é uma coisa que o americano não consegue fazer, não, velho. Eu acho que só o brasileiro consegue, cara. Eu nunca vi outro lugar fazendo novela assim, diariamente. O que eles falam é o lado oriental, né? Os dramas, sejam eles japoneses, coreanos, eles têm essa estrutura mais próxima da nossa. Ah, mas mesmo assim é semanal, não é? Eles têm alguns que são duas vezes por semana, três vezes. É claro, diário, como é a nossa, eu acho que eles não fazem. Aliás, aproveitando que o nosso consultor para assuntos aleatórios tá no chat, o senhor Sage. Ele falou que sim, tem alguns dramas diários, só que são de 15 minutos e eles geralmente têm menos episódios. É, 6 meses. 15 minutos ou 6 meses. Ah, mas 15 minutos não é uma hora, né? É, uma coisa é 15 minutos por 6 meses, outra coisa é uma hora por 6 meses. Até puxar o que eu dou, a reflexão, que eu acho que aí tá mais dentro da pauta, faz um bom tempo que eu tenho essa reflexão de que o problema no Brasil não é a mão de obra. A gente tem gente talentosa pra tudo quanto é coisa, pra game, pra livro, pra quadrinho, pra tudo. O problema é o mercado, velho. Com certeza. Esse eu posso falar, eu faço comunicação social. Eu faço mediologia, que é um curso que muita gente nem sabe direito o que é. A gente não sabe direito o que é, mas segue aí. A gente não sabe muito bem o que tá acontecendo. Mas tamo indo. Mas, assim, o nosso curso, ele tem uma produção grande. Assim, a despeito de tudo, a gente produz muita coisa legal. Só que, assim, primeiro que a produção audiovisual no Brasil já não tem muito apoio. A produção independente, a produção universitária. As universidades não dão apoio, a gente não tem acesso a muita coisa. Porque produção audiovisual é caro pra caralho, não tem como a gente fugir. Mas até as que não são, assim, Odri. Por exemplo, eu tava lendo como funciona a Lei Rouanet. Eu sempre achei que fosse de um jeito, só que é de outro. É bem diferente do que a maioria da galera pensa. Sim. É, eu achava que era a maioria, mas a Lei Rouanet, ela, tipo assim, eles dão um vale que autoriza você a arrecadar esse dinheiro sem imposto. É isso. Você arrecadar o dinheiro também é problema seu. Não é dinheiro do governo, é dinheiro de empresa. É dinheiro de empresa que iria pro governo. Isso. Eles dedicam parte que era pra imposto pra esse fim de produção. Concessão fiscal pra essas empresas que apoiarem o seu projeto. E, então, coisas assim, o governo não dá dinheiro pra nada desse tipo de coisa. Mas isso. A questão não é nem dinheiro, a questão é não ter infraestrutura. Por exemplo, a gente tem equipamentos que a gente pode usar. Mas por problemas de verbas que não são disponibilizadas, os equipamentos estão sem seguro, a gente não pode usar eles. A gente não pode tirar eles do campus pra filmar. Então, assim, como faz? A gente tem um estúdio, o prédio novo do curso tem um estúdio que ficou um tempo fechado porque teve infiltração, o estúdio tava meio alagado, entendeu? São cursos sucateados. Mas ainda assim, a despeito de tudo isso, a despeito de todas essas dificuldades de chorar em edital, que muitas vezes não rola, acabam tendo produções que vão muito longe. Uhum. O que tem de filme sendo premiado, eu até falei em caixa de entrada, postei na fanpage, postei link, porque é um projeto que eu acompanhei, que foi um curta-metragem lá que os meus veteranos fizeram, que tá no Short Films Corner do Festival de Cannes desse ano. E eu vi o processo dele sendo criado. E foi uma obra muito bonita, uma obra muito rica. Inclusive, assim, eu vou falar de novo desse projeto, ainda tem tempo, então se alguém quiser até se interessar por dar uma força pra uma partezinha pequenininha da produção nacional, pra ela ir um pouquinho mais longe. A gente depender disso, até pra conseguir dinheiro, pra financiar uma viagem e um cantinho pra divulgar um curta-metragem é complicado, entendeu? Mas tipo de coisa é normal, tipo. É normal, mas eu, assim. Digo que poderia... é normal, até num especulo, isso não é normal fora do Brasil, sabe? Mas se tivesse um pouco mais de apoio, se os editais fossem mais acessíveis, se, por exemplo, tivesse um investimento de empresas, talvez, até mais interessadas, poderia ir mais longe. É essa a minha crítica. Eu acho que falta espaço. Falta espaço, falta interesse nessas produções. E se tivesse interesse, o investimento teria. O investimento viria. Sabe por quê? Ó, você quer ver um exemplo que você vê nitidamente que o mercado lá de fora é totalmente diferente do daqui? Fosse lá fora o sucesso que foi a Batalha do Apocalipse aqui, isso já tinha virado filme, jogo, RPG, jogo de tabuleiro e o Caramba 4, velho. Sim, com certeza. Certeza. Não, mas beleza, mas aí é o sucesso. Você tá falando, se eu pegasse esse sucesso e colocasse em outro lugar, porque é um lugar que tem mais infraestrutura. Mas eu fico pensando, porque a gente não tem como ter essa noção, porque primeiro, a gente não tá em outro país. Mas quantos desses projetos nos outros países não tem o mesmo destino triste, entendeu? Que a gente nunca vai ficar sabendo justamente que a gente... Porque os caras do próprio país mal sabem. Talvez até mais do que aqui, cara. Porque por lá ter mais espaço, tem mais demanda também, né? É, então, é uma coisa pra se pensar. Tipo, é triste. Os caras aí da Adri seria super legal que eles fossem pra lá. Puta, seria super legal, mas não é uma coisa assim que eu acho que seja exclusiva, assim, do Brasil ou exclusiva de algum país, ou sabe? Não é, mas aqui é um pouco mais complicado. N fatores, assim. Exatamente. E... Como eu disse, eu tô dentro desse lugar, eu sei qual foi as dificuldades, desde conseguir fazer esse projeto acontecer, até finalizar ele, até... São coisas que poderiam ser mais simples, né? Isso é uma questão de dinheiro, uma questão de espaço, uma questão de infraestrutura, uma questão de ter as estruturas pra permitir que projetos artísticos vão um pouco mais longe, consigam mais visibilidade, facilitar a produção. Não só assim, às vezes facilitar vai além do dinheiro, às vezes é simplesmente abrir espaço, garantir que as estruturas que já existem funcionem pra que aqueles projetos ganhem aquilo que eles precisam, entendeu? Uma luta pra você conseguir, às vezes, uma locação, velho, pra liberarem o lugar pra você poder rodar um filme, entendeu? Sim. Você não poder pegar equipamento por não ter seguro, cara. Eu até tô com muito medo, porque eu tô com projeto de um documentário pra rodar esse ano. E eu não sei como é que eu vou fazer ele, porque se em outubro vai vencer a... vai vencer o seguro de alguns equipamentos. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu, estando nesse meio, tô com muito medo. Mas ainda assim, a gente, a despeito disso, ainda produz. E consegue, às vezes, coisas maravilhosas, que é o caso desse curta, que o nome dele é Coisa Maluca. Quem não escutou os últimos Caixas de Entrada talvez não tenha ouvido falar dele. É um curta-metragem infantil, uma obra muito bonita, uma história muito delicada, assim, muito mágica, e que tá no Short Film Corner, Festival de Cannes. Uma produção de estudantes, entendeu? É legal. Inclusive, o link vai estar na postagem. Por favor, ajudem a vaquinha se vocês puderem. Eu sei que é meio... meio esmolar, mas... Dri, é o que a gente tá falando. Vamos seguir. Acho um jeito de transformar isso num meme. Não. Então, por enquanto, nossos ouvintes têm que assinar o Patreon do Kiliano e apoiar a vaquinha da Dri. Quanto mais dinheiro vamos fazer eles gastarem? Dos amiguinhos da Dri. É. Uma outra opção também, eu convido a todos os ouvintes que manjam de programação minimamente a inventarem algum tipo de aplicativo pra ajudar essas pessoas, como o Kiliano e o pessoal da Dri. Qualquer coisa legal, tá? Sim. E eu vou deixar o número da minha conta e convido todos os ouvintes a depositarem 10 reais cada um. Só porque sim. E deposita 10 reais, coloca o copo de água em cima do subscritor, que o Bruno vai fazer um... E passa isso pra 20 pessoas. Mas assim, a gente falou, ultimamente eu tô vendo muita gente usando vaquinha, usando Catarse, usando Kickstarter, usando Indiegogo, todos esses meios de crowdfunding. E agora os produtores brasileiros estão usando mais agora do que antes. Acho que finalmente estão percebendo, nossa, tem gente interessada e tá conseguindo. Como vocês falaram antes, acho que pode ser por aí o caminho. É um pouco incerto, mas as empresas, a mídia brasileira parece que parou começar, em 1950, né? Né? E não vê que os tempos mudaram. Então, o jeito tá sendo isso. E tá pra sendo isso. Agora e que daí sai coisa de qualidade, às vezes até superior do que sairia com uma empresa com envolvida, menos amarras, viu? Também. É, com porque menos eu tenho aquela coisa do amor, né? Tem coisa... O amor pelo que você tá fazendo. Sim, tem a coisa do amor e não tem aquela coisa da limitação. Porque quando você vincula uma empresa, você meio que vincula os interesses e os valores daquela empresa. Quando são indivíduos, você tem mais liberdade pra fazer o que você quiser. Ah, não que uma empresa não consiga fazer coisas não, boas, sim. Né? Tá aí a Disney pra provar que... Ó a comparação que você faz também, né, velho? Espero realmente que o nosso ouvinte não seja tão 880 desse jeito. Caraca! Sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr. Um outro ramo que às vezes a gente não fala muito e que no Brasil agora tá começando a aparecer, nos últimos anos a gente teve um boom e que também passa por muitos problemas e que pouca gente às vezes tem noção, seria o secto aí dos board games, né? Board games. O Brasil teve aí um boom desses board games modernos, vamos colocar assim. Por causa da internet. Claro. Acho que acredito que nos últimos 4, 5 anos mais ou menos a gente teve um boom e diversos desenvolvedores passaram a criar jogos aqui no Brasil também, jogos de tabuleiro. E eu tive a oportunidade de conversar muito tempo com o Gustavo Barreto, que ele é game designer e ele faz parte da Hydra Jogos, pra quem... ele fez alguns jogos como, por exemplo, o Dom Capolo, que saiu pela Devir, agora fez recentemente o Tinko. Pô, o Dom Capolo é brasileiro? Eu jogo direto esse aí. É brasileiro! Aí, ó. Inclusive, uma coisa que ele falou é isso, tipo, ele não, muita gente não sabe que o Dom Capolo é brasileiro. Kiliano, você tá decepcionando, cara. Não, eu tô... Nossa. Eu contribuí com o meu dinheiro, eu fiz a minha parte. Tá lá, ó. Aí, é isso aí, não saber, cara, que é brasileiro? Pô, qual é o nome do seu canal? 365 jogos, independente. Ai, gente. Inclusive, Kiliano, vai sair, ele comentou que vai sair uma versão do Dom Capolo, vamos colocar assim, de luxo, o que você tem. A própria caixa, ela é bem, né, o material dela é bem inferior a outros materiais, mas ele falou que tudo isso foi questão de custos pra produzir e tal. E ele comentando, eu tive a oportunidade de conversar com ele, assim, mais de uma hora, e ele contando todas as dificuldades, todos os problemas que estão dentro do processo de você desenvolver um jogo e introduzir ele dentro do mercado, principalmente o mercado que agora tá trazendo, por exemplo, é aquela brincadeira que o Juliano falou de, ah, você vai comprar aquele jogo, sei lá, você vai comprar um jogo de tabuleiro que você já sabe que é um puta sucesso, vai comprar um Zombicide da vida, vai comprar um Catan, vai comprar um, sei lá, qualquer outro jogo desses muito grandes, e às vezes você tem um outro jogo brasileiro, um jogo menor, um jogo que você nunca viu e você não vai dar oportunidade pra esse. E ele mesmo falou, ó, hoje eu não consigo ganhar dinheiro com board game no Brasil. Ele falou, eu não ganho dinheiro. dinheiro. Eu, basicamente, o que eu ganho é pra cobrir os meus gastos e conseguir colocar alguma coisa no meu próximo projeto. Hoje isso ele faz é uma parada muito... muito foda, né, cara? Às vezes, os maiores sucessos dessas coisas que a gente tá... Mas, assim, ó, você pega no Brasil, você pega, tipo, sei lá, quadrinho ou qualquer coisa, um jogo independente. Os exemplos de maiores sucessos, os caras ainda não estão conseguindo viver daqui. E, assim, ele falou, eu não vivo disso. Querendo ou não, isso é a evolução natural do mercado mesmo, né? O quê? A evolução natural do mercado? É assim, não. Por exemplo, aqui no Brasil, como é um mercado novo. Ah, board sim, games. Sim. Não, então inclusive... É normal ele fazer isso, claro, mas daqui claro. A tendência é melhorar ainda. Isso. Bem. Tanto que uma coisa que ele falou é ele tá começando a conseguir levar o jogo pra fora. Tanto o Dom Capolo quanto o Tinko, os dois jogos, né, os maiores, os dois grandes jogos, vai, teve um jogo anterior que não fez muito sucesso, mas assim, ele tá começando a conseguir contratos com empresas lá de fora pra conseguir, por exemplo, exportar o jogo e aí sim conseguir, talvez, uma visibilidade maior e crescer. Mas assim, ele fala dessa dificuldade também no mercado que é porque o mercado de board games é um mercado riquíssimo. A gente tá no momento onde o brasileiro tá começando a comprar os mais clássicos, os maiores jogos, né, como do mundo, assim, né, e pra esse cara que tá desenvolvendo e tá vendo uma brecha, porque agora está se vendendo jogos do tabuleiro, ele ainda tem essa dificuldade. Então, novamente, sempre aquela questão, se você puder dar, o próprio Leandro falou, que ele não sabia que o Dom Capolo é brasileiro, mas pra você ver, o jogo, ele é tão bom, tão eficiente, que ele não, em nenhum momento, ele cogitou que poderia ser uma produção independente, uma produção de um cara. Não, entendeu? Eu sabia que era uma produção independente, mas sabia que era uma produção brasileira. Da caixa, por causa da... materiais, né? Ele é um jogo razoavelmente barato, dando chance pra uns jogos mais independentes mesmo. Só que a pagada quando você vê que ele é brasileiro, porque a gente tá falando de máfia, né, cara? A gente não raramente vê não isso sendo abordado aqui. Não é PCC o nome do jogo, Dom PCC. Não, eu tenho uns brasileiros aqui. Eu participei de um do Catarse, cara, que é Brasil, um país de tolos, eu acho. Que ele é bem irônico, assim, é bem legal. É tem ele política? Aqui também. Cara, ele zoa antologia de coisas nacionais. É um jogo muito zoado, assim, eu gosto. Ele tem alguns problemas de game design, mas é engraçado. Mas, inclusive, pra quem acompanha o cenário do Board Games, tem vários jogos brasileiros que estão saindo via o Catarse mesmo, o Kikante. Aqui no Brasil, você tem lá aquele Exploradores da Galáxia, agora tá com a mesma empresa, que acho que é a Histeria, tá saindo com o Reinos de Drudagor. Tem o pessoal que fazia o Runicat, que estão seguindo esse caminho. Então, eu acho que é uma outra oportunidade pra quem tem interesse e quer ver. Eu acho que eu gosto muito do Dom Capolo. Recomendo pra você, Leandro, que está aqui ouvindo o Tinko, caso você goste de uma coisa com um party game, um jogo mais rápido, divertido, né? Pros ouvintes também. Então, eu acho que também, e agora que tá chegando, agora que muita gente tá começando a ter contato com board game, eu acho que talvez valha a pena também dar uma olhada pra galera que produz aqui, às vezes apoiar alguma coisa no Catarse, às vezes procurar algum desenvolvedor brasileiro. Sugestão, galera da Steam, tem um curador, tem um grupo de curadores que justamente listam jogos brasileiros, se chama Brazilian Hits, que fazem análise desses jogos. Então, assim, é legal seguir a página dos caras pra ver o que tá saindo. Não são muitos títulos ainda que eles avaliaram, mas mais conhecidões, inclusive os dois que a gente citou aqui, o Knights of Pen and Paper e o Chroma Squad, estão lá, tá? Então, assim, se sair alguma coisa, vale a pena acompanhar essa página. E outras também, sempre tá saindo review, sempre... Quando falam de algum jogo brasileiro... Recentemente teve o caso do Thorin, que bastante gente falou dele, eu inclusive joguei, eu não me dei bem com a jogabilidade dele, mas pra mim valeu... A temática dele foi muito interessante. Então é só saber procurar que tem gente falando dessas coisas. E a gente aqui tá fazendo um pouquinho do que a gente, dentro do nosso alcance, a gente também tá fazendo um pouquinho, que é falar um pouco dessas obras, que é incentivar a busca delas. E mais gente tá fazendo igual a gente. Mais gente tá. Vamos tá falando. Vamos fazer aqui começar uma campanha, Adri. Do Kickstarter? Não, uma campanha é bem simples. Você que tá ouvindo, você tem uma missão simples: adote um brasileiro. Você tem que escolher três coisas nacionais que não sejam músicas, tá? Vamos deixar isso bem claro. Três produções nacionais, ou livros, ou jogos, ou quadrinhos, ou qualquer outra coisa que não seja música. Vai assistir e vai passar pelo menos uma dessas coisas pra frente junto com esse podcast. A corrente. Você quer fazer uma corrente. É uma corrente. Se não, e qual a consequência? Isso. Porque a corrente, ela tem que ter uma consequência negativa. Se não, você morre em 20 dias. Se você vai pro inferno do criador. É o padrão. Lá, pro inferno padrão, do cara que... Aquele inferno que você criou agora há pouco. Então. E se não, não adianta você piratear essas obras, né? Não seja esse cara. Por favor, não seja esse cara, tá? Abre um pouquinho o bolso, gente. É foda a gente gente falar desse jeito, mas essas obras não são caras. Não são caras, valem o... A maioria não elas é, né? Valem o preço delas, sabe? Às vezes valem muito mais. Se você sente, poxa, podia... Os caras até vale mais do que eu tô pagando. Tá valendo a experiência, foi legal. Vamos apoiar. É nossa função. É, tipo, eu vejo que a galera normalmente tem um certo dó, assim, de gastar um dinheiro com isso. Mas, cara, se você tá na rua e compra uma coxinha e a coxinha é ruim, você termina de comer a coxinha, sabe? É. No... Ou você vai no cinema e o filme é ruim. Você termina de comer o filme. Só se o filme tiver te ofendido muito pra você ir lá pedir o dinheiro de volta, sabe? Então, acontece. Só que, eventualmente, você vai achar projetos incríveis que vão ter valido a pena todo o investimento, sabe? Isso aí a gente tá sendo mega pessimista, e tá? E você não vai perder muito dinheiro com as coisas que são ruins, porque, assim, não são caras. Esses quadrinhos de evento mesmo. Eu não achei caro. O livro, eu comprei um livro com uma encadernação excelente, uma história super legal, é um preço bem razoável. Eu, por exemplo, só queria que mais pessoas aceitassem cartão nos eventos, ia facilitar bem a minha vida, mas eles... Né? Então, mas, por exemplo, jogos, se você comprar na Steam, se não gostar, eles te devolvem o dinheiro, por exemplo. É, tem algumas Steam regrinhas e tal, tem, mas... Tem o refund deles. Não, mas eu tenho uma política, assim, que, tipo assim, reembolso é só se você realmente ter, ou não rodou no seu computador, ou se jogou, sei lá, 20 minutinhos e falar, isso aqui não é pra mim. Não, mas é que tem pessoas que têm dó, porque acham que é ruim. Eu tô dando isso como tipo incentivo. Assim, tipo, mesmo... Eu não tenho dó, não, tem que se foder mesmo. Mesmo se não for incrível, sabe? Você dá uma chance, cara. É, às vezes o cara, ele precisa exatamente de grana pra poder amadurecer a ideia e fazer uma sequência, fazer um sabe? Projeto melhor, né? O exemplo da Joy Masher com o Oniken e, posteriormente, o Odalus, por exemplo. Cara, pois é. O tipo assim, o Oniken, ele é um jogo que eu gosto dele, mas eu não gosto tanto. Tem problemas. Sabe? Eu acho ele legal, mas definitivamente ele não é pra mim. Já o Odalus, cacete, cara. Que jogo é esse, sabe? Particularmente, ele foi um dos melhores jogos que eu joguei no ano passado, assim. Ainda tô esperando ele ficar um pouquinho mais barato, porque ele ainda tá caro pro meu bolso, infelizmente. Acho que quanto tempo eu não jogava um Metroidvania tão bom? Pô, fiz 100% nele, cara, já. O Odalus, ele é um Castlevania melhor que o último Castlevania. Pois é. Pra vocês terem uma ideia. E essa não é uma crítica só do Lucas, não é uma crítica só nossa aqui, sabe? Ele é o Giant Bomb fez exatamente esse comentário. É o melhor Castlevania em anos. Bem, a gente discutiu bastante coisa, então, pras considerações finais, eu vou pedir que vocês indiquem uma obra, de preferência alguma coisa que a gente ainda não tenha falado ou se alongado muito aqui. Pode ser pra deixar aquela recomendação legal, de novo, da mídia que vocês preferirem. Tá, então, se é pra recomendar uma só, eu recomendo vocês a experienciarem um mês assinando Social Comics. Social Comics, eu acho que é R$15 por mês, se eu não me engano. Cara, paga um mês só. É, acho que é. Sabe, não tem problema, você não precisa continuar assinando depois e tal. Paga um mês, lê tudo que você quer ler, e quando chegar no final do mês, você coloca na balança, putz, eu, por exemplo, eu assinei um mês e eu não renovei esse mês, porque eu estou com falta de tempo pra ler. Só que vai me bater aquela parada, putz, quero conhecer mais obras. O Social Comics, ele tem muito quadrinho brasileiro, eu quero recomendar o Pétalas, que é um quadrinho muito legal. Ele não tem diálogos de balão, sabe? Ele não tem texto escrito. Então, tudo que você sabe ali são por expressões dos personagens, pequenos ícones, assim, que é colocado nos balões, que expressam mais ou menos o que eles querem passar e tal. E é uma HQ brasileira, a colorista, que é a Cris Peter, ela é super forte em rede social, acompanha as coisas que ela faz. Então, é uma HQ super interessante, assim, com uma pegada bem diferente. Se não falasse que era brasileiro, você não sabia, né? Eu acho que isso é um ponto interessante a ressaltar, assim, como a gente fica com preconceito porque é nacional. E você vai encontrar ela no Social Comics, então a única coisa que eu peço é dar uma chance, sabe? Faz um mês, já na pretensão de cancelar no próximo. Posso fazer uma perguntinha pra você? Esse aí, ele segue aquele esquema do você paga um mês de graça, que nem da Netflix, paga o primeiro mês de graça? Cara, eu não tenho certeza, porque eu falei que eu fiquei alguns meses com eles, né? Uhum. Porque eu acabei pegando um cupom de desconto lá na Comic Con que me dava um mês grátis. Aí eu passei esse mês, li bastante coisa, assinei mais uns 2 meses, eu acho, e depois cancelei por falta de tempo, sabe? Porque conteúdo bom não falta lá, cara. É realmente bem legal. Então vale a pena dar uma chance pra conhecer quadrinhos nacionais legais lá. A minha indicação é uma que eu, apesar de eu ter gostado muito do que eu vi até agora, eu não experimentei tudo que ela tem pra me oferecer, que é o livro Crônicas RPG, que é um sistema de RPG brasileiro que foi lançado recentemente pela New Order. Agora eu acho que ele passou por um financiamento coletivo também. Ele é um sistema bem diferente tu tá acostumado. Ele brinca com uma questão de montar crônicas, uma ferramenta pra você montar a estrutura de narração. Pra quem gosta de RPG, sistemas de RPG, livros de RPG, quer experimentar uma coisa diferente, eu acho que a maioria dos jogadores gosta, né? Pra quem gosta dessa coisa, primeiro, o sistema clássico medieval e que tem uma pegada, uma coisa assim, ele é mais rápido, simples, ele quer que você vá mais direto ao ponto, ele é totalmente nacional, desde o autor, passando por ilustradores, ele tem ilustrações belíssimas, ele tem um processo assim, ele é um livro lindo, ele é um livro dos mais bonitos que eu já vi, é um sistema que eu experimentei pouco, mas eu recomendo, eu acho que é muito legal, e eu acho que é um cenário que no Brasil, a gente sempre tem uma balança, o RPG vem e volta, e agora, em várias editoras, no último ano, principalmente, várias editoras começaram a trazer novos títulos pra cá, a New Order é uma delas, bombardeou com títulos, desde títulos internacionais, com 13ª Era, como Numenera, apoiando também o Crônicas, que é um RPG brasileiro. Então, pra quem gosta, pra quem tem curiosidade, pra quem tá entrando, quem tá vendo agora esse boom que a gente tá tendo, o mini boom, eu recomendo o Crônicas. E um outro material que eu gosto muito, mas que eu acho, infelizmente, que vocês não vão encontrar. A distribuição dele é muito complicada, que é a HQ, mesmo Delivery, que é do Rafael Grampar. É uma HQ de 2008, é uma HQ bem, bem curtinha, mas assim, é uma experiência muito diferente. É uma história meio, que tem um, como que eu vou dizer assim, ela tem um mistério durante toda a HQ, que conta a história de um caminhoneiro que vai fazer uma entrega misteriosa, e ele passando. Ah, é o mesmo Delivery? Mesmo Delivery, isso. Sim, muito bom, já li. Rafael Grampar. É muito legal, eu acho que ele tá fora de catálogo, não sei, eu acho que você vai encontrar provavelmente em... difícil de achar essa HQ. Eu acho que ou você vai encontrar ela usada, sei lá, Mercado Livre, Sebo, eu não sei se tem digital, se eles chegaram a fazer uma versão em PDF pra vender, mas fica a minha indicação pra quem algum dia... Olha, digital tem sim, porque eu lembro de ter lido digital. Ah, então fica uma indicação desse material pra você correr atrás aí, seja digital, seja tentar comprar ele físico de algum lugar, é uma indicação nacional que eu acho bem legal, assim, ela é bem diferente. Só voltando aqui rapidão no mesmo Delivery, ele não tem versão digital, tá? A versão digital, ele só tem o primeiro capítulo, a primeira parte, e eu li emprestado de um amigo, então acho que você só vai achar isso no Mercado Livre mesmo, você deve achar com uns R$30. Ah, impossível, cara. Rafael Grampar, eu não sei se você vai fazer isso. Bom, fica a torcida, fica a indicação para os mais rápidos, aqueles que realmente acreditarem na minha indicação e quiserem investir dinheiro no Mercado Livre comprando HQ que eu recomendei, que o cliente recomendou, então metade da culpa é dele também. Sim, é boa, vai lá. Inclusive, o Rafael Grampar tem muita coisa legal. Ele escreveu uma do Wolverine aí, que essa é de graça. Eu acho que é de graça, eu não lembro de ter lido físico. Ele foi convidado pela Marvel pra escrever um universo paralelo aí, que o Wolverine... Ah, sei lá, lê lá, é legal. Procura o Rafael Grampar. Eu vou indicar aqui um jogo que ele não saiu ainda, mas se você procurar, você consegue baixar uma versão beta dele, né? Que eu acho que é um ótimo exemplo da criatividade do brasileiro que ele pode fazer. Assim, de diferente e usando características de coisas que já existem e que não são tão distantes, sabe? E que mesmo sendo o beta desse jogo em específico, na minha opinião ele é uma boa porta de entrada, que é o Trajes Fatais. Ah, o jogo de luta. O jogo de luta. Eu acho fenomenal, tá super bem feitinho, sabe? Você pode não gostar, porque talvez você não goste de jogo de luta, mas você não pode negar que... é bem feito, sabe? Fica aí, essa é a minha recomendação, assim, pra como porta de entrada. Ele tá sendo financiado pra algum lugar? Como que tá sendo a questão da distribuição dele, você sabe? Isso aí eu não sei. Eu realmente não sei. Eu só sei que eu baixei a versão beta e achei fenomenal. Ele tá um beta, tá em desenvolvimento ainda e tal, mas é um jogo, cara, ele não deve nada, assim, pra jogo da SNK, mais antigo pixel art, assim, sabe? Então, ele é um 2D tipo King of Fighters, né? Ele tem essa pegada sim, meio... E, sim, cara, os personagens são muito legais. Eu acho que eu vi alguma sim, coisa você dele. Tem o cangaceiro lá que... Olha a peixeira! Cara, funciona! O áudio desse jogo funciona muito bem. A premissa do jogo, só pra dar uma introdução um pouquinho mais, é que eles estão no carnaval e por algum motivo eles começam a ganhar poder por causa das roupas que eles estão vestindo, das fantasias. É. Então você vai ver de tudo. Bom, vou tentar ser sucinto aqui. Eu tô numa pegada meio nonsense ultimamente. Eu tô curtindo bastante coisa de humor nonsense. Então aproveitar que o Kiliano recomendou a Social Comics, aí você aproveita entra lá e lê Lizzie Bordello e as Piratas do Espaço, da Germana Viana, que é um bagulho muito doido. As minas, assim, vivendo aventuras espaciais maluquíssimas. E também um desenho da Cartoon Network, cara, que acho que é a primeira série animada da Cartoon, fez totalmente aqui, original brasileiro e tal, que é o Irmão do Jor-El. Sim! É muito bom. Muito, muito legal, cara. Eu assisti pouca coisa ainda, o Digão lá do Renegados que me falou. Aí lá na casa dele eu vi um episódio e eu falei, caraca, isso é muito bom. Eu não conseguia... sabe essas animações que todo mundo vive falando? Hora da Aventura, Regular Show. Esses nunca me pegaram, cara. Aí de repente um brasileiro conseguiu. Mas ele é feito aqui realmente no Brasil com animadores brasileiros ou é feito lá fora? Que, por exemplo, teve o Princesas do Mar que era brasileiro, mas era feito fora do país. Putz, cara, não sei dizer se ele é todo produzido aqui, né? Não precisa ser todo, porque, por exemplo, Princesas do Mar é livros do cara do Como Rende lá, o Fabiabu. Tem animação deles. Só que a animação, se não me engano, é feita no Canadá ou na Austrália, algum, sabe? De acordo com a Wikipédia, ele é coproduzido pela Cartoon Network Brasil. Acho que tá dentro. Bem, a minha indicação, eu vou indicar um jogo que eu joguei já faz algum tempo, mas que foi, assim, uma descoberta interessante. Eu não sabia que era brasileiro, peguei ele num Humble Bundle, achei ele bonitinho, aí depois eu vi, que gira, ele é brasileiro, chamado Dreaming Sarah. Quem gosta dessa pegada meio Yumenique, meio Ibi, vai gostar desse. Ele, assim, é um jogo de exploração, você basicamente controla uma menina através de um mundo muito louco, uma bad trip muito tensa, mas, assim, a estética dele é muito bonita, você vai pegando peças aí história e vai compreendendo um pouco, conhecendo um pouco melhor ela. É um jogo simples, é um jogo pequeno, é um jogo barato, pros falidos que nem eu que levam esse pequeno aspecto muito a sério. E assim, a trilha sonora dele é muito bonita, e ele foi uma obra muito bonitinha, muito bem fechadinha, bem polidinha. Quem gosta de exploração, quem gosta de plataforma, quem gosta desse estilo, a la Yumenique, Ibi e afins, eu imagino que vai gostar desse, tá? Vai ter um linkzinho pra página dele na Steam na postagem e fica a recomendação de ainda seguir, como eu falei, seguir a página daqueles curadores que analisam jogos brasileiros. Eu acho que vai ser uma coisa interessante. Bem, essa eu também não vou me alongar, já falamos bastante. Eu quero agradecer a presença do Kiliana, agradecer a presença do Bruno, agradecer a presença de todos vocês. Foi um cast muito legal, uma conversa muito interessante, que ainda vai dar muito pano pra manga, não vamos ter resposta pra isso tudo, mas a gente espera que vocês, ouvintes, comecem a prestar mais atenção, os que já apreciam, comecem a buscar obras novas. Sempre tem uma coisa legal esperando, sempre tem uma coisa legal pra achar que a gente ainda não viu e que tá lá só, a gente só precisa procurar. E às vezes nem precisa procurar tanto assim, certo? Façam seus recadinhos finais, Bruno e Kiliano, falem das suas páginas, falem onde a gente encontra vocês, dá o número da conta se quiser também, não sei se vai reservar. Não vai servir pra nada, mas sim pra desencargo de consciência, podem mandar ver. Não, beleza, obrigado pelo convite, vocês. E pra quem quiser conhecer mais o meu trabalho, acessa o renegadoscast.com. Sempre um abraço pro Digão, que nunca vai voltar lá no Renegados também. Está eternamente banido. O Digão, ele já é o próprio Yeti, né, cara? De tanto tá na geladeira. Vai fazer 2 anos, eu acho, que ele tá na geladeira. Tem que fazer a conta. E quem que ele matou? Ele faltou no cast. Marcou, falou que vem e não apareceu. Geladeira. Funciona assim. Já funciona desse jeito. Então, antes de mais nada, eu só queria agradecer realmente o convite, tá? Foi um ótimo podcast. Lembrando que a gente já gravou um também sobre game independente. Então, se quiser saber mais sobre jogo indie, esse podcast é um ótimo pedido. A gente fala de um monte de jogo legal lá. E eu tenho um canal, 365indies.com. Através desse site você vai achar o link no YouTube, Facebook, blá blá blá, né? Mas basicamente é tudo /365indies, né? YouTube, Facebook, Twitter. Aí eu originalmente fiz um projeto, né? De jogar um indie por dia. Eu concluí esse projeto, eu continuo falando sobre jogo independente. Eu tô dando um foco bem maior pra jogo nacional agora, né? Tanto que a minha próxima ida na BGS vai ter um foco importante de entrevistar desenvolvedor independente. Eu vou estar lá gravando com o meu celular e um gravador, mas o conteúdo vai ser legal, garanto. Então convido vocês a darem um pulo por lá. E toda vez que você tiver dúvida sobre o que é um indie, vá no Twitter do Kiliano. Cada vez que você me perguntar, eu vou responder algo diferente. Mas isso é uma boa metáfora pra vida. Não existem respostas certas. São erradas. Inclusive, eu quero... Vou só terminar a participação aqui com uma sugestão. Não acompanhem obras, acompanhem autores, cara. Se você viu um filme, procure saber quem é o diretor, corre atrás desse diretor, assiste outras coisas dele. O mesmo vale pra indie, o mesmo vale pra jogo independente, né? O mesmo vale pra série, pra filme, pra tudo. A dica de mestre, assim. Boa, excelente, excelente pedido, hein? Ai, gente, obrigado por terem escutado. Mandem seus e-mails, mandem seus comentários. Fiquem com caixa de entrada e até mais. E não se esqueçam de passar esse cast pra pelo menos uma pessoa junto com um indie de 3 que você jogou, senão você vai morrer. Porque a gente fez a corrente e corrente funciona na internet, obviamente. Não, morrer não. O padrão Dri vai chegar em você. Pior ainda, pior do que eu. Que morte horrível. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Até mais. Falou, pessoal. Eu sou a mosca da sopa e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Eu estou aqui com vocês mais uma vez, depois de 4 edições sem aparecer. Eu, Lucas, juntamente com o rei dos Caixas de Entrada, o Seiji. Eu? É, Seiji, uns tempos sem gravar e parece que já perdi a prática, olha só. Mas vamos lá, vamos fazer como se fosse andar de bicicleta. Bom, se você escuta nosso podcast pelo feed, agregador de podcast, WeCast, qualquer coisa assim, você pode acessar o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E mande também e-mail para a gente no contato@projetoxpodcast.com.br. Você também pode nos encontrar no Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast, tal como no grupo, que é facebook.com/groups/projetoxpodcast. E siga a gente no Twitter, no @projetoxpodcast. Exatamente. E o diferencial aqui nessas últimas edições são que agora a gente tem o Ask Me e o Pergunte-me, né? Que seria pra nos ajudar com o podcast de aniversário. Mande perguntas, muitas perguntas sobre o cast, sobre os participantes, nudes, special nudes. Não, peça isso não. Peça por cabeça. Então, os links são ask.fm/projetoxpodcast e meperguntepontocom/projetoxpodcast. Seja os recadinhos da semana. Bom, só temos um recado. Saiu a Projeto X Playlist número 64 sobre o grande compositor finado James Horner. O link na postagem tá muito legal. Muito legal mesmo. Escutem aí. Bom, e-mails. Primeiro e-mail é do Claudio, o Dragão Dourado. 31 anos, Jandira, São Paulo. Programador, empreendedor e podcaster do OmegaCast. Olá, PXPcasters. Como foi saboroso esse casting e interessante a aptidão culinária desses amigos peixes casters. E uns exemplos contraditórios à parte dos antigos cozinharem bem. Caras, eu tenho minhas tias de ambos os lados da família que têm a capacidade de queimar água que colocaram para ferver. Cara, como assim? E minha mãe que não cozinha muito bem em contrapartida. Minhas duas avós cozinham espetacularmente bem. Olha só, eu não sei, a minha mãe, eu acho que ela demorou um pouco para aprender a cozinhar e até hoje ela, tipo, não é uma grande cozinheira como eu escuto a maioria das outras mães serem, sabe? É engraçado. Que coisa. Talvez o fato ela ser meio nova, não sei. De tia também é engraçado, né? Não tenho. Mas a minha avó mesmo. E era geralmente sobremesa, sabe? Não sei. É meio fora do padrão, assim. O pessoal fala, ah, não, mas toda mãe e vó cozinha bem. Não é necessariamente verdade. Que triste sua família. Continuando o e-mail, ele fala, eu cozinho desde os 15 anos pelo simples fato da minha mãe. Além de não cozinhar tão bem, ela estava começando a não cozinhar. E para sobreviver, eu tive que começar eu mesmo e iniciar minha jornada no universo da alquimia alimentícia. Foi onde aprendi sobre temperos, ervas aromáticas e etc. E estou como aprendiz nesse mundo até hoje, sendo que invento minhas próprias receitas, como meu creme de cogumelos frescos ou meu molho bolonhesa especial. Mas vira e mexe, estou estudando novas receitas e as testando, como no último Natal que fiz coxas de peru com ervas finas e mel, ou do empadão de siri, que ficou simplesmente sensacional, e sei fazer muitas coisas, como molho de tomate com tomates, mesmo sem usar extrato, que quando uso extrato só uso o do Jotalhão. Tá dando água na boca, olha aí. Eu meio que entendo, como o meu pai trabalhava o dia inteiro, a minha mãe trabalhava o dia inteiro, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, eu tive que fazer comida em casa. Então eu fazia comida em casa, eu fazia o arroz, eu temperava os bifes, eu fritava os bifes, e eu tinha que cuidar da minha irmã nisso. Ah, ótimo, hein? Então, sei lá, eu sempre me virei assim, na cozinha e tudo. Eu acho engraçado, né? É um prodígio na cozinha, olha aí. Exato, exato. Não é só um prodígio com cubo mágico, cara. Não é só com cubo mágico, né? É na culinária também, olha só. Beleza. Bom, continuando aqui, ele fala, bem, eu mesmo não tenho feito nada ainda, mas minha avó materna tem uma receita de macarrão com ela mesma fazendo macarrão que ainda vou aprender. E Dri, para sua alegria, eu mesmo sem um porta-temperos decente, eu tenho minha gavetinha com saquinhos com temperos básicos, onde além do básico, orégano, salsa e pimenta do reino, tenho de páprica a tomilho. E tenho uma loja de temperos e especiarias que às vezes frequento, mas vou visitar mais quando tiver um local mais adequado para os meus temperos. Se quiserem uma amostra dos meus dotes culinários, recomendo que visitem meu Instagram ou meu álbum no Instagram no Facebook, que sempre que me orgulho de um prato que faço, posto uma foto lá. Olha só, você é um daqueles que posta comida no Instagram. Ai, meu Deus. Mas a comida que ele fez, peraí, né? Justo, justo. Idri, eu, desde jovem, sou mais dono de casa que minha mãe. Então acho que já dei um cheque no meu pedido de caixa de entrada. Omega abraços, sucesso para todos. É, eu te entendo, cara. Eu sou mais dono de casa que muita dona de casa. Olha aí, dando na ferida um monte de pessoas aí. Caramba, viu? Ai, ai, esse povo que vem com roupa lavada, comida feita todo dia, ai, ai. Pessoa que só come miojo, não sabe preparar um arroz sequer. Caraca, parem um dia na vida de vocês e leiam a quantidade de sódio que tem no miojo. 57% da sua dose diária. Você come o miojo no almoço ou na janta? Você excede do dia mais 14% do dia seguinte. Parem com o miojo, por favor. Tire isso da vida de vocês. Mas valeu pelo seu e-mail, Dragão Dourado. Muito obrigado. O próximo e-mail é do Thiago Rosetta. Olá, pessoal do Projeto X. Falar de comida é tudo de bom. Comer é vida. Não sou muito bom cozinheiro, mas nunca passei fome. Ovos mexidos e omelete salvam a vida muitas vezes. Verdade. Sim, sim, sim. E, claro, comida congelada, né? Lasanhas, escondidinhos, etc. E o iFood, ah, como eu adoro tecnologia e o progresso. Ei, beleza, viu? Nunca fiz pratos muito elaborados. Minha especialidade é espaguete à bolonhesa, com bastante carne no molho e azeitonas verdes e às vezes manjericão. Uma vez que disseram que não gostavam de bacon, pois tudo que se põe em bacon perde o gosto original e se fica somente com gosto de bacon, eu refleti por um momento e falei, e por que isso é um problema? É, por que isso é um problema? Exatamente. O bacon é tão bom. Pô. É, poxa. Eu não entendi. É, bom, antes de me mudar para São Paulo, comia muito menos bacon, mas quando a padaria da esquina da sua rua tem tiras de bacon generosas no buffet de café da manhã, porque é difícil resistir. Bacon no café da manhã. Caramba, que delícia. Uia. Paçoca, eu sempre gostei. Paçoca rolha, paçoca em tablete, agora paçoquita cremosa. Obrigado, Deus das gordices. Ah, é. Chega de falar de comida, pois estou ficando com vontade de comer e que às vezes confundo com a fome. Cara, já estou ficando com vontade de comer também, na boa, gente. Aquele sentimento que você não sabe se você quer comer porque tá com fome ou se você quer comer porque você simplesmente quer comer. Exatamente. Esse espírito de gordo. Ah, é. Bom, sobre o próximo podcast, minhas dicas são série Kamen Rider, ou Changeman, ou Flashman. Não é nada disso, tá errado. Tá tudo errado, Thiago. Você errou. Coitado. Mas obrigado por mandar o seu e-mail, tá? Valeu. Muito obrigado, Thiago. Um abraço. O chefe Chico vai cozinhar. As chiquititas vão me ajudar. Bom, o próximo e-mail curto da Letícia Shirabioshi, ouvinte. Olá, pessoal do PXP, Letícia Shirabioshi aqui. Depois de muito tempo sem mandar e-mail, peço até desculpas pela ausência, culpa da faculdade e da minha adaptação para ela. Consegui um tempinho para escrever para vocês sobre o cast sobre Rango. E foi isso. Aê, Letícia Shirabioshi. Foi isso. Acabou. Caramba. Ela mandou de novo o e-mail, eu falei, acho que cortou. Ela mandou o mesmo e-mail, assim, eu acho que é esse e-mail mesmo, curtinho desse jeito. Fazer o quê? Ah, eu não sei. Se faltou alguma coisa, se acabou no rango mesmo. Aí você manda nos comentários. Pior que eu tô na dúvida ainda assim, ela mandou certo, você cortou mesmo esse daí. Bom, enfim, né? Ai, meu Deus. Manda um próximo e-mail, a gente lê no próximo cast. Ou responde nos comentários, eu não sei. Ok. Mas tá muito engraçado. O rango e acabou. Cara, tá bom. Foi um e-mail curto. Ah, que ótimo. Não, muito obrigado por vocês terem vindo hoje. Bom, e o último e-mail é do Lex. Saudações, galera, do Projeto X Podcast. Aqui quem fala é o seu ouvinte. Podemos te dizer que o mais antigo, o Alexander Oliveira, mas pode me chamar de Lex, que fica mais fácil. Tudo bem, Lex, vamos lá. Tenho 20 anos, moro em Guarulhos, São Paulo e trabalho em um cinema. Mas tirem do pensamento que trabalhar em cinema é uma coisa mágica. Cara, imagina como deve ser, tipo, o desgosto que você pega pela pipoca. Imagina o trabalho que é, né? Você não pode dar spoiler pros amiguinhos. Tem essa também. Dadas devidas saudações, vamos ao assunto que me fez enviar meu primeiro e-mail para vossas senhorias. Com a falta da galera do Renegados Cast vadiando, criamos coragem para mandar para os outros podcasts que escutamos. Mas calma aí que o Renegados deve voltar um dia, eu espero. Cara, na boa. Abraço, pessoal do Renegados. Bom, mas vamos lá. Vamos falar de comida. Aê. Sou um magro com espírito de gordo. Cara, eu queria ter essa característica, viu? Um magro com espírito de gordo. Eu não sei do que vocês estão falando. Aham, você não engorda por, sei lá, cara, não sei como você não engorda. É uma maldição. Ah, então eu adoro cozinhar. Não muito para outras pessoas, mas para eu mesmo. Sei que vai soar muito estranho, mais estranho que eu seja adorando as salsichas dos alemães. Mas é verdade, as salsichas deles são muito boas, cara. São excelentes. Cara, não repete isso, Sage. Mas é verdade, o alemão sabe fazer embutido, cara, que é uma coisa assim, fantástica, viu? Só tá piorando. Aqui no Brasil é um desgosto, né? Enfim, mas minha especialidade na cozinha são ovos. Sim, gosto de trabalhar com este material por ser bem versátil. E como receita própria, gosto de fazer omelete mexido por causa da falta de habilidade em fazer omeletes inteiras. Simplesmente na hora de estar fritando na panela, eu começo a mexer como se fosse fazer um ovo mexido. E só gosto de fazer ovos na manteiga, por achar que o sabor fica melhor nesse tipo de gordura. Sou da galera que fala que açaí tem gosto de terra, pois não gosto nem um pouco dessa comida. Ah, eu adoro açaí. É bom. Caraca, como assim tem gosto de terra? Pois você é, né? Comeu já. E se começarmos a falar o que eu não gosto, vai uma grande lista. Bacon. Como você não gosta de bacon, meu Deus do céu. Cebola crua. Ah, isso eu acho válido. Cara, cebola é um negócio do demônio. Não, crua não, mas ela frita ali no óleo, com salzinho. Bom, algumas folhas, quiabo, chuchu e essas iguarias mais, digamos, exóticas para o paladar comum. E vocês, galera do PXP, deixam uma pergunta para os senhores e senhoritas. Na hora do fast food, vocês são daquelas pessoas que gostam de cada item em um restaurante ou gosta de todos os itens de um restaurante? Exemplo, eu gosto do sorvete do McDonald's, do lanche do Burger King, do milkshake do Bob's e assim por diante. Cara, eu encaro qualquer coisa, na boa. Eu pego o que tiver perto, na minha opinião. Cara, essa é uma pergunta complicada, porque assim, se você vai num eu vou no shopping e aí tem várias opções, o comum é você ir em um lugar e comprar, tipo, tudo que você precisa. Tanto que os combos de você comprar várias coisas sai mais barato comprar num lugar só porque existem os combos e você só precisa pegar uma fila e não três. Então eu acho que por praticidade você acaba fazendo isso. Mas se você fala, eu quero um sorvete, então você passa, sei lá, no Mac. Ou no exemplo dele, eu quero um milkshake, passa no Bob's. Ou eu quero um hambúrguer, eu compro no Burger King. Tipo, isso faz sentido. Mas se você for, eu quero uma refeição que englobe os três, então você acaba invariavelmente passando em um lugar porque é impossível você pegar três filas diferentes. E aí, é infernal isso. Mas eu acho válido. Eu acho que cada lugar tem uma especialidade, entre aspas, assim. O sorvete do Mac é melhor, embora seja do mal. O milkshake do Bob's pode ser melhor, embora também seja do mal. A comida do Burger King também do mal. Eu acho que eu só aceito Shake Shack. Ok, tá bom. Eu odeio fast food do Brasil. Meu Deus, ok. Tá bom, que coisa. Bom, esse e-mail ficou chicante, oh my god. Gigante. Então, farei o possível para mandar mais e-mails quando a coragem me permitir. Não faço a menor ideia de qual seja o podcast da semana que vem. E vou deixando aqui meu avante renegado. despedida errada. Abraços, galera. Tá bom, Lex, cara. Um avante abraço, eu acho. Um renegado, galera, não sei. Valeu, Lex, pelo seu e-mail e até a próxima vez. Manda mais e-mail, por favor, aqui. Valeu, Lex. Um abraço. Bom, os abraços da semana pro pessoal que comentou e mandou um e-mail. Do Antônio Pereira, Rafael Taira, Letícia Shirabioshi, Rafael HQ, Pablo Neves, Matheus Neri, Koga War e Daniel Coelho. Muito obrigado a todos vocês. Sintam-se imensamente abraçados com todo o amor possível e imaginado. E pra fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas, né? As dicas da semana passada que ninguém acertou as dicas, né? Um monte de outros e-mails chegando e ninguém acertou. Só chutando alguma coisa de Power Rangers ou algum Tokusatsu. Não é. Esse podcast que você acabou de escutar foi um podcast de Made in Brasil, né? Que a gente fala de várias produções feitas aqui no Brasil, sabe? Games, quadrinhos, coisas da TV, livros, etc. A gente discute bastante as coisas de qualidade que tem aqui no Brasil. Brasil e várias iniciativas para poder incentivar, né, aumentar essa produção de qualidade. Bom, as dicas da semana passada foram Super Sentai, Anjos e Irmão. E assim, como eu falei, Padre, eram dicas muito difíceis, ninguém acertou, tava difícil pra caramba. Tá bem difícil. Cada uma dessas dicas fala de uma coisa relacionada a alguma obra nacional. O Super Sentai vem do Chroma Squad, né, um jogo de Super Sentai, produção brasileira. Olha aí, um joguinho, né, o pessoal tá adorando, né, adora ele. Anjos vem da Batalha do Apocalipse, obra do Eduardo Spohr, né, a obra de literatura fantástica que cresceu bastante e acabou dando um boom, né, de outros escritores de obras de literatura fantástica também. E Irmão tem um desenho na Cartoon Network chamado Irmão do Jor-El, né, que é bombando pra caramba, muitos elogios, galera falando bastante, incentivando também a área de desenho aí, olha aí que legal pra caramba. Então é isso, obras made in Brasil. Foram dicas bem complicadas, mas pelo fato de que são facilmente confundidas com outros assuntos. Elas são meio vagas, são bem desconexas, então é realmente muito difícil você conseguir juntar essas três dicas numa coisa só. Culpem Adri, mandem e-mails, culpem Adri. Eu falei, nem eu acertaria essas dicas, mas tudo bem. Se nem o Seiji acertaria, é porque o negócio foi nível working. Não chega tanto, cara. O working é psicodélico, é outra história. Bem, e as dicas para a próxima semana, para finalizarmos esse caixa de entrada e esse podcast, temos Ilha, Escaravelho e 5 Estrelas. Ahá, tem gente que vai matar, eu tenho certeza. Bom, mas é isso. Bom, muito obrigado pela sua presença e participação até aqui. Mandem e-mails, mandem comentários, escutem os próximos podcasts e a playlist. Não esqueçam disso. Um abraço a todos vocês, aquele abraço na boca e até mais. Falou, galera. Comer, comer, comer, comer. Eu já fui num show deles Brasil, velho. E. Cara, e a minha esposa esbarrou o braço no peito dela e parecia que tava esbarrando o braço numa rocha. Cara, sabe? Então, eu não sei explicar o que é. Gente. Na verdade, eu posso até falar uma cena que teve nesse show que eu acho que sintetiza muito bem nesse Brasil. Por favor. Que era um show numa boate gay. Ótimo. E supostamente você imagina que as pessoas lá são mega mente aberta e tal. E o que acontece? Aí nesse Brasil ela tava com os peitos de fora, falando uma parada de religião, de Deus isso, Deus aquilo. Enquanto ela tava falando isso, veio só um par de mãozinhas, que ela tava com um sutiã de cortininha, sabe? Veio só um par de mãozinhas do meio da plateia gay e cobriu o peito dela. Então a gente tem a plateia mais cabeça aberta possível, ficando chocada. Quer dizer assim, nós chegamos no limite da mente aberta, né? A gente... Sim. A gente conseguiu constranger alguém de mente aberta. Assim, eu adoro parabéns. Essa mulher exatamente por isso, cara. Quanto mais as pessoas se chocam, mais eu gosto dela. Adoro. Cara, minha mente bugou, mas tá valendo. Inclusive, ela vai vir numa festa aqui de um Cruise Donny Cup que, infelizmente, eu não vou poder ir. Eu queria muito conhecer ela. Deve ser uma pessoa muito maneira de conhecer, cara. Pra você ter noção, eu comecei o show encostado no palco e terminei no lugar mais longe possível. Porque ela é tão imprevisível que, sei lá, ela podia me puxar pro palco, sabe? É o caos em pessoa. Cara, eu acho que o maior exemplo disso foi quando fizeram aquela tirinha que tem como é brasileiro jogando MMO e fizeram a cara do Rui, né? Que é aquele cara com o olho pra fora e tal. Em vez dos brasileiros ficarem putos com isso, a gente adotou aquilo como uma bandeira, sabe? Então, acho que tá muito a nossa personalidade ali. Não, assim, tanto que o Kiliano talvez tenha visto essa imagem também, assim, adotamos ao ponto de quando, por exemplo, um americano vem brincar com a gente 7-1, a gente escreve Rui, Rui, 11 de setembro, pra você ter uma ideia. Brasileiro é uma espécie a ser estudado ainda. Precisamos compreender melhor essa entidade chamada brasileiro. Ó, e aí, quem quiser ir primeiro, vai. Vai lá. Vocês podem tirar um para o ímpar no Skype. 2-1. Isso super vai dar certo, né, cara? 2-1 pra ver que começa, vai. Só vai um deles, antes que a gente complique demais o processo. Eu quero o ímpar. A gente conta até 3 e escreve um número no chat. No chat. Boa. Vamos lá. Eu quero o ímpar. Eu vou ter que presenciar aí. 1, 2, 3, aperta enter. Ganhei. Ou não. Sei lá. Calma. Não, calma. O Jim colocou, não era pro Jim ter colocado. Você deu o ímpar, você ganhou. Agora quem ganha começa ou deixa o outro começar? Quem ganha escolhe. Eu começo, vai. Vamos lá. Tomar iniciativa. Precisa, vamos simplificar isso aqui, vai. A Adri caiu, é. Eu nem sei que linha que ela ia chegar. A gente tá colocando tanta merda. Eu nem sei aonde ela queria chegar, a gente espera pra ver. Ela quer levantar um ponto, mas não tá rolando, né? Cara, falar de cultura nacional... Como? Como não quando citar essas maravilhas? Se ela voltar. Voltar ela vai, eu acredito. Caiu. É, a gente enfim, falei um monte de besteira que vocês não ouviram. A gente também falou um monte de besteira e só continua. A gente finge que tá indo aí bem. Aí você se vira. Então, a edição... Ah, eu quero ver como vai ser essa edição. É, a gente tá indo pra um outro lado da pauta, só que a gente tá se perdendo loucamente. Não, pode puxar de volta. Puxa tá. essa... É que assim, nem todo mundo respondeu a pergunta que eu fiz. Ah, é. Na verdade, faltou o Bruno e o Kiliano. Faltou eu também, né? E você. A culpa foi minha de ter puxado Knights of Pen and Paper, desculpa. Vou indo. Eu gostei, cria um Patreon e contrata animador, cara. Por sinal, o Patreon é outra ferramenta dessa. Sim, porra, o Patreon é muito interessante. Pra quem produz coisa periodicamente, né? Não, podcasts, cara, muitos, por exemplo. Inclusive, o Patreon do 305 Indies tem dado uma força, tipo assim... Oh, na verdade, estará eu não... na postagem, hein? Opa, inclusive o dinheiro do 305 Indies no Patreon... Eu não sei falar o nome do meu próprio canal, cara. o dinheiro do Patreon, ele não é pra cobrir custo do 305 Indies, cara. Ele tá numa caixinha e eu vou tirar... A primeira vez que eu vou tirar dinheiro dessa caixinha agora vai ser que eu vou dar premiação pra Jam que eu vou organizar, sabe? Olha aí. Online, e eu vou dar uma premiaçãozinha. Fazer uma Jam? Que legal. Na verdade, a realidade é o seguinte. O Kiliano, ele usa esse dinheiro, vocês que são patrões do Kiliano, ele usa esse dinheiro pra comprar participações em outros podcasts, inclusive aqui ele comprou a participação, que é pra difundir e ficar famoso, entendeu? Esse é o plano, isso. Inclusive. Que por isso que ele comissão, tá jogando board games. Que era minha ele comissão. Tá jogando board games lá no Super Amigos, é comprando com o dinheiro do peito. Exatamente. Que horror, gente. Esse é o plano maligno, maléfico, maligno do Kiliano. Uhum. Os youtubers que eu tenho birra é daqueles caras que ficam famosinhos jogando Minecraft. Kiliano, você já jogou Minecraft? Minecraft é um bom jogo, não fale isso não. Mas, Odri, é como eu tava conversando com um amigo meu e ele soltou a seguinte frase que eu concordo plenamente. Se você não tá ganhando dinheiro com Minecraft, você não tá jogando certo. É a máquina de dinheiro. Minecraft é a máquina. Entendeu? Então, os caras que... fazer um youtuber de Minecraft, só estão fazendo o que Minecraft é feito pra fazer. Gente, na verdade, não há outros motivos pra você jogar Minecraft, a não ser fazer vídeos e ganhar dinheiro com isso. Não, para, é bom, vai, eu defendo Minecraft. Enfim. É que eles dão gente, pra você o resultado tá da votação. De novo. A gente tá indo pra caminho nenhum, a gente nenhum, tá saindo né? pra que tem outro... O que a ver com você? É muito da hora, é foda pra caralho, mas tudo tipo quase 2 horas ainda de gravação, bem gente. Que não sou eu que vou fazer essa edição, graças a Deus.